Ok, vamos colocar em modo. Ela não tá, tipo assim, ela vai ficar invisível só pra ele me ver. Modo de avião. Já que funciona isso? O quê? Agora eu tenho habilidade de ver pessoas invisíveis. Desde que ela não esteja se escondendo de mim. Desde que o quê? Ela não esteja se escondendo de mim. Ela não pode usar dodge, senão ela não consegue ver. Não. A pessoa ela pode estar invisível e ir atrás de um barril, por exemplo. Você tem visão e ver o invisível, não visão de raio-x. Muito simples. Ah, e se ela estiver atrás da parede, você também não vê? Mas ela já vai se ver, por que ela vai entrar atrás da porra de um barril se ela tá invisível? Porque, né? Porque às vezes ele pode ver o invisível. Tá, mas quem que vai saber? Exatamente. Porque às vezes sabe. Eu fiquei invisível, mas. Pelo mesmo motivo que a Sheila entrava na masmorra e quando ela tava lá dentro, toda furtiva, ela tirava a porra do capuz da capa dela. Aí eu olhava ao redor e se cobria de novo. É porque ela só fazia isso, ela não tinha mais nada. Não, faz sentido, não. Por quê? Porque se ela tá invisível, a luz não tá penetrando no dela, então ela tá cega. Ela tá cega. Teoricamente ela está cega. Exato. Fisicamente ela vê porra mesmo. Teoricamente ela está cega. Então eu posso ficar cego quando eu quiser, mas tá perfeitamente normal. Sim. Você se então. Você pode olhar às vezes e falar, nossa, que visão bonita, e fechar o olho de novo. É a mesma coisa. Nossa, gente. O Lucas morrendo. A coisa piora a cada segundo. Vai lá. Onde? Aí, oportunidade. Fusão. Começar nível 18, né? Então, já que não vai ficar em pé, não? Faz um privilege. Ah, agora ficou em pé. Ó, que buitinho. O microfone tá pra frente? Tá. Tem as mesmas poderes de feiticeira. Só que meu patrão não é um dragão. É a mesma coisa. Isso aqui tá com a gente. Eu ganhei. Não, ele volta mais. O anterior que eu troquei. Minha inspiração agora é D12. Doutor? Só que se der um doutor, leva o tempo. Ia ganhar um ponto de habilidade, mas. Nossa, da hora. A gente tá usando outra regra. Não foi, Nix? Esse bicho aqui não é fraco pra caralho. Como é que eu vou ficar? A gente foi? A gente fugiu. A gente podia trocar o Griel por ele, né? Por causa podia. Dos totem. E até por você, porque faz magia boa, pelo visto. Você está sem seus guardiões? Sim. Mas, tipo, tem os ainda os. Ou eles se materializaram e viraram os espíritos. Porque eu tenho as estatuinhas dele ainda. Estatuetinha você tem. Sim. Só. Mas não tem. Tenta usar, é bonitinho. Certo. É bonitinho. Só precisa brincando. Você vai falar alguma coisa ou eu teria que descobrir sozinho? Entre fúria e eu vou jogar uma magia sozinho. Em você. Vê se vai dar dano pela metade. É uma boa. Se não, o seu com a magia. Foi. Desintegrar. É uma boa. Pega uma flecha de adamante e até ataca ele com sharpshooter. Fechou. Não, mas... Fecha os olhos e estufa o peito. Isso aí é de boa. Isso aí é de boa. Não é mágico. Você não tem proteção contra dano mágico. Só com a fúria normal. É forte, é mágico. O arco é arco, não. Não, na verdade, eu acho que nesse caso funciona. A fúria dá resistência a dano mágico também. Não, mas não, por ser bárbaro, eu tenho resistência a perfurante, cortante e. Mas o dele funciona com mágico, é. O seu não. Por causa do urso, eu tenho. Ele é o dele é de primeiro nível, o seu é de 17º. E por lá ninguém cobra. É melhor do 17º. É. Uhum. Que isso aqui? Eu não sei isso, né? Tá, vamos lá? Nossa. O que isso aqui? Era o caminho que a gente fez. O cacete? Olha lá. Era o caminho do ritual. É parece um osso, ou aqueles biscoitos da vovó gigante. Biscoito, eu posso ver que sai. É um pouquinho mais. Não minha, quer. Minha vovó não tinha biscoito gigante, assim, não. Minha vovó era tamanho normal. Minha vovó não tinha biscoito assim, não, rapaz. Que dia hoje? Hoje é dia 22, né? Ele tá muito bonzinho hoje, né? É. Não é? É muito resultado que ele comeu hoje. Do jogo do dia 20, né? Pra gravar? Foi. Já. Tira o cocô modo avião? Foi. Tá na. Você todo domingo se pergunta isso, cara. É possível que você fica falou. Gravado isso todo domingo, é porque você começa a cortar. É porque você falou, gente, me lembra de tirar a porra do negócio toda vez que eu for gravar. Então, mas não é essa porra, é o branco. Tá branquinho, não tá branquinho. Tá 2x? Tá 2x. Não, tá 1x só. Tá 1x só e está no modo bot. Olha lá. Eu quero roubar você e ele quer roubar o Jeff, tá vendo? É modo barco, só que é assim. Alguém usou minha canoa? Todo mundo passou. Usaram seu personagem. Rafa, estimularam seu anel na sua ausência. Não, peraí, isso era com outro coleguinha. Estimularam suas correntes. Estimularam suas correntes. O que aconteceu com a última sessão mesmo? A gente tava saindo lá. Muita sorte. Bom, o Rafa não veio. Vamos fazer um repeteco então pro Rafa. Traições. Se ele tava no plano de Kim, se comunicou com você. Tá? Todo mundo exausto, cansado. O livro nas mãos da Toph começou a pesar. Caiu no chão. Afundou o chão. Redesenhou todo o pentagrama. Começou a subir aquela coluna de luz de novo. Aí o Celerin correu, catou o livro, tirou ele dali. Né? E o demonião começou a proferir um encanto e lacrou todo o local onde vocês estavam. As paredes ficaram cobertas de colunas, teto, chão. Né? Toph. Exato. A Toph ela ficou coberta de runas, acabou com a roupinha dela. Apareceu o pentagrama assim no peito, jogou ela pro chão. E todo turno ela tava tomando dano disso aí. Não turno, ela tava fazendo um teste de morte todo turno. Falassem três testes de morte, tava consciente. Falassem três, morria. Nossa. Milésimo. Né? Cada um tem que comer essa. Aí o cara conjurou, evocou um monte de fantasmas pra atacar vocês, o demonião. Enquanto ele matava a Toph. E aí vocês tiveram que lutar enquanto o Celerin fazia o contra-ritual pra banir ele. Tá? Ele conseguiu fazer o contra-ritual. Eles conseguiram derrotar ele. Ele foi banido pro outro mundo, pro plano de origem dele. E segundo a informação que ele disse, ele falou que vai voltar pra se vingar de vocês, só que só daqui a 100 anos. Só eu vou estar vivo. Jimmy, né? Não, só eu também vou estar. É. Só ele deu o nome pra ele. Só o Celerin deu o nome pra ele. Verdade. Você não vai o nome dele vocês sabem. Como que é o nome dele? Do cara? É. Grupo Regional... Grak. Né? Grupo Regional. De apoio ao combate ao Combate ao Câncer. É, isso aí. O nome do cara é Grak. Bom, aí vocês foram até onde o demônio estava, viram ele sendo arrastado para um vórtice de volta para o plano dele. Todas as almas que se corromperam, que cederam ao poder dele, foram arrastadas juntas com ele. As almas puras ascenderam para o plano espiritual de cada uma. Né? E as almas que ainda possuíam o desejo de vingança em seu coração se juntaram a Toph. Agora a Toph estava zerada, tem 53 almas com ela já. É, 947. Aí ela vai liberar o milésimo de novo. Vai liberar o milésimo de novo. Enquanto vocês estavam se recobrando tudo o que aconteceu, a Ciri se materializou diante de vocês, né, acima de vocês, voando com uma velocidade assombrosa. Pálida feito uma vela, tá? Entrando através de um portal no salão onde vocês estavam, e uma mão emoldurada por uma manopla metálica de cor roxa ou vermelha, depende do colorista, atravessando o portal pra tentar pegar ela também. Depende do colorista, foda. Essa foi a última cena? Ah, é? Não, essa não foi a última cena. Essa foi o começo. Pô, isso aí foi o comecinho. Vida, né? Você sabe quem tem essa mão roxa? Ela começa com esse nome. Quando o Celerin viu a mãozinha, ele escondeu ela rapidamente. Já por que ele falhou no teste de destreza? É justamente destreza, né? É um guerreirão. Ah, ele é o mestre arsenal. É, o mestre arsenal. A série contou pra galera o que aconteceu com ela? Não. Ainda não, né? Ainda não, nunca. Ok, vocês viram a série entrando desesperada. A mão do Mestre Arsenal, quem reconhece o Mestre Arsenal, no caso o Celerin, vê a mão dele tentando agarrar ela, e o portal vai se fechando, ele tira a mão porque o portal tá fechando. E ela guardando uma flecha. Você lembra quando terminou, você ia cortar? A gente tinha guardado, eu acho. Não, a gente viu ela guardando. Ah, se ele podia ter puxado a mão dele. A gente ia conseguir uma manopla de graça. Podia, o Grell queria que ele jogasse um martelo nela. Pra vocês ficarem com o martelo dele. É. Ou será que ele ia ficar tentando procurar o plano dele de volta? Ah, parece que ele ia... Não, ele só ia fazer localizar o objeto. E matar tudo. Bom. Não, só ela. Ele ia catar o martelo e ia fazer que nem aqueles brinquedinhos de parque de diversão. Os meninos bichinhos, você dando uma retada. Mais ou menos isso. Tá, depois disso vocês subiram no andar superior pra sair da casa. O Grial, impaciente, foi na frente enquanto a Ciri discutia com o Celerin por causa do livro, porque o Celerin ocultou o livro. Tá? E quando o Grell chegou lá na frente, ele foi surpreendido por um ataque de um inimigo. Não. Não foi surpreendido, não. Ataque do meio? Ok. De um inimigo. Nem eu. Ele ficou abismado, mas não surpreendido. É, ficou abismado, mas não surpreendido. Como assim? Você vai me atacar aqui dentro? Não, não. O que eu fiz lá foi fechar a porta. Esse cara aqui atacou o Grião. Não, não, não. Ele atacou o Sandarin. Primeiro a porta, depois eu. É, porque eu estava tranquilão. O cheiro só deu um oi, o Grael, ele se escondeu na parede e alertou todo mundo. Sim, enquanto a galera tava subindo. Assim ele ficou pra trás pra roubar os livros na biblioteca. Lá na biblioteca. Bom, depois você conta o que você fez. Não vou falar as ações particulares. Então. O Grael avisou que tinha um inimigo lá fora. Vocês chegaram lá, o Celene chegou pra olhar, viu o inimigo lá de fora. E aí esse ele veio furtivamente, com a mão no chão do Celene, puxou o livro do lado dele. E aí o Grael dedurou ela. Solta esse livro. Aí o Selene que tava carregando a Toph, que tava com 5 níveis de exaustão, virou, deu uma tofada na Cieira. O livro foi pro chão, o Grael meteu uma flecha no livro, todo mundo começou a brigar e esqueceu do inimigo lá fora. E o cara meteu 4 flechas nas costas do Selene, fileirou assim. Falou o Selene. A primeira flecha foi, acho que alguma coisa paralisante, algo do gênero, que vocês passaram no teste. A segunda flecha lançou teia e enredou todo mundo. E a última explodiu a teia. E a última flecha foi uma flecha que explodiu em fogo. Queimou as teias. E aí assim, ele recolheu o livro do chão. O Celerim fez magia de teletransporte. Você e a Lisbeth que estavam num cantinho a sós, né, explorando a casa. Voltaram. Não existe, não existe pessoal não. Não precisa se explicar, é que ele falou de novo. O jeito não é. Vocês voltaram rapidamente, né? Vendo toda a confusão que estava acontecendo. Se ele pressentiu que tinha alguém com um arco profano atacando próximo dali, né? Voltaram correndo, aí você viu o Selene fazendo magia de teletransporte. Viu não? Percebeu, né? Conectou todo mundo com suas correntes, o Selene fez teletransporte e mandou vocês para a Vila Elf. Embaixo da árvore de onde o Grael pegou então a trança de glória. Hã? Não derrotamos. Não derrotaram ele. Essa trança deu um lado. Fugiram cagando com o rabinho nas pernas. Não, saída estratégica. Sim, Leão da Montanha, sim. Essa trança não deu nada, Jeff Marcos? O quê? Um pouco mais forte, a trança élfica? Calma, Ariel. Eu só consegui fazer duas coisas hoje. Ah, tá. Você vai aguentar de novo pra você fazer uma coisa. Não, relaxa. Tá saindo. Tô usando o cabelo esquerdinho que tem glória no ar. Tá andando. As mesmas coisas. Claro que vai dar uma coisa, vai dar uma classe nova pra você. Eu falei pra ela que era o saco de glória no. Merenda, isso é vale. Não. Bom, na Vila Élfica, o Grael pediu escolta pro Lindir pra levar vocês de volta pra Academia Arcana, enquanto o Grael ficava lá. Com o restante dos elfos. Mas a escolta élfica foi dispensada assim que o Theon conversou com a Kaera perguntando onde tinha uma entrada próxima. E a Kaera se teleportou para onde você estava. E aí teleportou todo o grupo até uma outra entrada para a Academia Arcana. E aí vocês disseram sempre um tic-tac de zoom e atravessaram o portal. E por que não foi para dentro direto já que ela podia? A senha era essa mesmo. Porque alguém falou. As pessoas pediram uma porta próxima. Podia não... direto pra lá, mas falou, não, vamos pra porta. Eu quero abrir. A cabeça sem assim, acerta. Diz que ela pode entrar e sair lá por teleporte. Você. Você falou que podia. Não, ela falou que ela só foi pra porta porque eu pedi. Mas se ela podia entrar ou não, ninguém sabe. É Matrix, eu posso mostrar a porta, mas ninguém. Na verdade, ela pode. A gente, mas nós não. Só ela. Ela tem é crachazinha, né? Ela tem RA. Ela pode, porque ela é ex-aluno. E quem é aluno deve. Chegou segunda de manhã, hora da aula. O aluno apareceu, ele puf, teleportando pra dentro da sala de aula. Forçado? Forçado. Mas ele ia mandar aula pra estudar. Ah, mas quer faltar hoje não? É rígido o bagulho. É bem rígido. É sério, tem isso. Da hora. Engraçado, mas é real. Você precisa sair de banho de casa, tá atrasado? Vou esperar! Peraí, deixa eu ficar dormindo aqui até dar horário. Mas você tá mijando. Eu tô acordando na escola meia-noite, me deu a porta. Bom, você tá mijando, atrasado já. Aparece em pé na cadeira. Mijando no professor. Mijando um coleguinha do lado. Cara, você comba viagem pra foi só de ida. A volta de graça. Aparece em pé na cadeira mijando no seu affair romântico da escola. Vai passar o Cerezinho no reino de Kim. Ah não, isso é só um sonho. O professor fala, bem-vindo, senhor Theon. O senhor está atrasado. Temos prova de física. Certo. O Grial ficou na Vila Élfica, no meu último refúgio de Glóin, em paz e em tranquilidade, com toda aquela elfice ao redor dele. Vocês se teletransportam, atravessam o portal para dentro da Academia Arcana. Imediatamente após cruzarem o portal, vocês são acometidos por uma forte dor de cabeça. Mais forte do que da primeira vez que vocês entraram na Academia Arcana. E por náuseas estonteantes que fazem vocês curvarem os seus corpos, caírem de joelhos e quase vomitarem. Ou vomitarem. Depende do save de constituição que vocês vão fazer agora. A gente já fez. Eu falei. Vocês fizeram? Só eu e o Théo, não fez o que a gente pode fazer agora. Tá, gente, vantagem, não, a gente fez. Quem que falhou? Quem não tava aqui, a gente fez. E aí, quem passou? Então vocês dois façam, por favor. Passei. Passou? Quanto você tirou? Vai dar quanto? 22. É, porque aqui vai dar 20, né? É, era. Passou. 16 mais. Passou. 10. Você não tá com muita vantagem? Não, ele tá sem exaustão. Ele, você que somou a proficiência? Não, né? É, não sei, depende, você tem proficiência? Você é treinado em constituição, sim. Eu acho que não. Mas você já tem um bônus de vantagem, né? Então eu jogo com desvantagem, não jogo. Não, ele tá com desvantagem. Você vai só 16 mais 4 mais 4. Como que vocês fizeram essa façanha? Então todo mundo fodido de exaustão agora. Tá ele morreu. Ele morreu. Ah, eu não tenho explicação como morreu. Ele não gastou nada. Ele não gastou. Só tem um. Mas ele tava só usando que ele prestou exaustão pra mim. Só eu que tomei um exaustão. Não, ele não tinha. Você tinha gasto algum nível? De exaustão antes? Foi, ele gastou comigo, só que eu não sei se ele tinha antes exaustão. Ele gastou só um de exaustão pra emprestar pro Muro. É só aquele. Só um. Eu não sei se ele já tinha gastado mais antes. Eu acho que não. Mesmo se eu tivesse gastado, ele com dois. Bom, nem Murray, nem se ele contaram pro grupo que aconteceu, tá? Uhum, eu sei. Conto agora. Bom, depois se vocês quiserem, vocês contam. Não, depois tá. Mas você sabe, então, que o Murray tava no plano astral, lutando contra o Neron. Precisava da sua ajuda, que ele ia fazer uma loucura pra acabar com o Neron. E aí você mandou sua energia vital na forma de um ponto de exaustão pra ele. Tá? E aí ele conseguiu retornar pro plano físico. Chorando, falando, ai, perdi meus guardiões. Meus bichinhos. Tá. Nesse momento vocês estão de volta ao pátio de entrada da Academia Arcana, diante do prédio administrativo. Tá. Vai lá reclamar. Vai lá reclamar. Acometidos por aquele enjoo. E aí vocês veem a Toff caindo no chão, convulsionando, vomitando. Todo jantar de horas atrás dela. Tá cheirando. Aí o Murren, cachorro imundo. Pô, você vai comer ele? Vai lá. Putz! Eu vi assim, gosto daquilo. Eu tenho que me virar. Se fosse o Clebinho, faria isso. Ai, que doido. Se o Clebinho jogando meio Orc Bárbaro, ele faria isso. Bom, e o Celerin começa a vomitar também. Só que o Celerin não vomita o jantar dele. O Celerin vomita fogo. Ai, credo. Aí já esquenta aí, ó. Aproveitar quentinho. É. Celerin, você tem níveis de exaustão? Eu acho que alguns. Eu acho que alguns. Acho que alguns. Eu acho que vai ganhar mais um. 4. 3. Adiciona mais um. Nossa. É, vai fazer um 4. Celerin, algo muito estranho. Se eu não falo pra eu fazer isso também. Não, se perde. A dor em sua cabeça é extremamente forte. Tá? No seu estômago também, você sente seu estômago virando de ponta cabeça, dando um nó nele mesmo e batendo com a cabeça dele na parede. Só de fruta. Ao mesmo tempo em que ele arde. Dá uma assim, estômago imensurável você sente. E aí você sente aquela vontade de vomitar. Tá com nó nas tripas. E aí você sente aquela vontade de vomitar. E aí você põe pra fora. E você pensa, porra, vai sair a janta que eu comi. Tá pronta, viu? É. Só quando você cospe, você gosta de uma bola de fogo. Queima tudo gramado. Aí vem aquela ânsia de novo, você... Ai, droga! Você beleza, cospe. Nossa, cospe, mano. Vapor esverdeado. Tipo veneno. Vem de novo aquela ânsia de novo. Você cospe de novo e saem raios da sua boca. Eu acho que esse é o ponto do dragão. Só tá aí. Gostei das novas skills. Um ponto de exaustão pro dragão, tá? É muito. E aí você cospe agora uma vez. E aí cai um líquido esbranquiçado gosmento. Opa, isso é porra. E conforme ele cai em si, em cima da grama assim, congela. Você vê saindo uma fumacinha da grama e a grama sendo dissolvida. É sereia em boquinha de ouro. E aí isso é um efeito tão forte, tão forte, que no final você vai se sentindo mal. Vai do gelo. Bom, gente, eu comprei 4 refrigerantes. Beleza. Você viu o preço dos refri lá? Não. Não. Ele não mandou mensagem nada? Mandou sim. Mandei sim. Mandou. É igual o Rafa. Quanto é um refri do Rafa? Rafa me ligou 4,5. Onde você tá? Depende. Você do mandou mensagem? Que mensagem? Coca e quate. Ah, entre 7 e 8 reais. Onde você tá comprando isso aí? Coca são mercado. O posto, né? O mercado tá 4,50. O posto tá bem. Que? Depende. Exatamente. 6 reais. Não, o mercado tá 4,50. Coca nem tem nada. É normal tá 6. Normal é 6. Coca 6 reais. Então, quase seis deve ser um 5. Barato. 6 às 3, 18, com mais 5, 23 reais. Porque a Itubaína, uns 3,50 de 2 litros. 23 pão deu 2. Itubaína é easy. Agora a Coca, eu só vi, não vi por menos de 7 reais. Pimba! Que cachorro idiota! Ele fica amassando o capitão. Se acha o cachorrão, velho. O capitão só faz isso. Esse aqui usar... não vai morder o Neron também? Você não sabe usar nem funda, seu bosta. Você tá achando que é quem? O Davi? Oh, e não trouxe o João Luiz do Mágico. Celerins, vocês veem essa cena bizarra, né? Não, você não vê, tá? Não, até você também não. Mas sente cheiro. Mas os demais veem essa cena. Vocês sentem o cheirinho. Vocês veem essa cena bizarra, o Celerim cuspindo fogo, gelo, ácido, veneno e raios. E eu falei, ele espirra no final, por causa que é o gelo e tu tem que respirar. Ele espirra só um foguinho, né? Tipo Charizard. É. Essa cena bizarra. E o Celerim fica muito mal depois disso. E todos vocês estão extremamente atordoados com essa zonzeira, essa dor de cabeça mais forte do que vocês tiveram na primeira vez que entraram na academia, que atravessaram esses portais com defeito, né? Vocês se sentem bem piores do que anteriormente. Faz de novo, sai e entra de novo. Você vai. Eu acho que o defeito aqui é a gente, não é o portal. É, só porque é deficiente visual não quer dizer que é o seu defeito, tá? O que vocês fazem? Eu tô caído no chão, vomitando, incapacitado. E aí? E sem movimento. Nossa, a tua vai morrer afogada, porque ela não tem movimento. Eu chupo de volta o vômito. Eu engulo. Eu chupo de volta o vômito. Não, é de boa, porque você deve estar de barriga pra cima e vomito pra cima, assim. Não, se quiser, pode pegar. Refluxo, né? Eu falo pra cá. Cara, nós estamos muito bem. Eu tenho que ir pra cá. Nada contra a sua escola, mas a gente pode ir para os nossos quartos ou até para a sua casa? Sim, vamos, vamos. Onde vocês preferem ficar? Na minha casa? Onde vocês preferem? Qualquer lugar, mas esse chão. Não, a gente já está aqui. Vamos para os quartos. Vamos ficar aqui. Então vamos para os quartos. Vocês esquecem de ficar lá fora. Então, Zen, eu levo vocês. Ai, tadinha da Thor. Espera só um minutinho. Ela faz uma magia, surge um disco luminoso flutuando a 3 palmos do chão. Coloquem lá em cima disso. Como a gente põe ela lá? Um disco luminoso flutuando a 3 palmos do chão. Eu empurro a toca no cima. Você põe a toca em cima. A toca fica em cima do disco. Pega ela no pão. Ah, cara, vamos pros quartos. Ela vai empurrando assim o disco. Então deixando um rastro. E a toca vai deixando um rastro de vômito e o celeiro de devastação. Donald Trump sendo pelo. É o Obama, né? Oi. É o Obama, tá certo. O depois que o Trump entrou na Casa Branca. Que isso? É abertura do... Hoje o maluco no pedaço. Jogando sendo jogado pra fora. Ah, é o Obama contra o Trump na Casa Branca, né? Nossa. Foi sexta, né? Que foi a foto do... Foi. Foi ontem. Foi sexta. Foi sexta? Sexta. Bom, vocês vão até seus quartos e vocês dormem tranquilamente durante toda a noite. Duvido. Só que não. Tá noite? Não tá de dia? Não, tá de noite ainda. A gente chegou de manhãzinha lá. 4 da manhã. Chegou de manhã. Vocês dormem tranquilamente durante o resto da madrugada. 2 horas. Só que não. Não. Greu, você tá na Vila Élfica? Vila Élfica. Meditação? Meditação 3. Também. Lembrando que eu fui curado. Tá roxa aí? Eu tava caneta na bosta. Roxa? É. Eu tô. Você interessa pra mim? Aham. Melhores clérigos do mundo. Pra continuar, já tá no roxo. Griel, 4 horas depois, Você desperta. Esse aqui, ó. Horrível. Não. Um incômodo muito grande. Caneta normal. Ah, caneta normal? É. Uma pulga então, gigante atrás da orelha. Eu tirei minhas canetas. Todas? O Jeff tem alguma caneta? Você perdeu suas canetas? Não, eu tirei daqui. Eu vou dar uma caneta. Vou falar com o Silvio. Por exemplo, o trigo e o mal. Dá uma caneta, meu, por favor. É, só pra marcar a vida. Vai passar, por favor. Vai falar o que com o Silvio? Tá de brincadeira, né? Obrigado, meu amor. Puxa, puxa o caminho. Aê! Vai falar o que com o Silvio? Príncipe perigo e mal. Ele tem essa habilidade de príncipe perigo pelo vento. Ah, ok. Tem que jogar alguma coisa ainda? Vamos ver. Eu não lembro mais. Então não precisa jogar nada, não. Acho que vai dar uma percepção. Insight, sobre dificuldade de 20. Ah, insight. Caralho, as fadinhas do vento, será que deu? Ih, falhei. Falhou? Eu dei. Ah, pera lá, eu. Vai gastar um luck? Não, eu tô com. Eu tô com desvantagem ainda, não tô. Como é que foi o negócio? Tá. Você ainda tem nível de exaustão? É porque o salário ia me curar. Você fica fazendo o quê? Só batendo tamborzinho? Lógico. Ah, você acha que curar é assim? São tem isso assim, curar você? São quantos níveis de exaustão você tinha? 4. Dá o dízimo, filho, os caras te tiraram. Você ter vantagem. Eu falei que eu tava na bosta. Falei, estou na bosta, preciso de ajuda. Pra você não ter desvantagem, você tem que tirar os 4. E aí, Jeff? Eles não curaram, não curaram. Mais um nível de exaustão. Eles curaram o herói deles? Curaram 2 níveis. Só? Só 2 níveis. Os caras são cuzão. Você não paga o dízimo direito, mano? Eles não têm os recursos materiais pra fazer tá isso. Aqui, com o que de sobre a é, eu vejo um monte de diamante, então, parece que os elfos ali não têm. Olha aí. Duas exaustões. O quê? Teste de sabedoria. O restante não, mas isso era o de Constituição. Isso era o de Constituição. Não, tava de sabedoria do Silvio. Não tá contribuindo. Não, mas isso aí foi de Constituição. Pode rolar da sabedoria do Silvio agora. Você falou só no de Constituição. Sua contribuição tá... Eu tô burro. O cara já tava construindo, tá com é que a construção da Cemetery? Valeu. O clube é na igreja, não lá em Vilael, fica com o lado do sol. Não tem desvantagem. Porque ele tirou 2. Ok, ok. Ó. Vou preparar um. Constituição 18. Hã? Não, 16. O sabedoria, vou falhar de novo. Falhou. Tem mais 9, né? Que você tira. Ok. Leão, as fadas ao seu redor, elas estão agitadas e confusas. Você se desloca pelo refúgio de Glórien. Tentando detectar qual a ameaça que se aproxima de você. E você vê que as fadinhas... Por onde você vai passando, elas vão ficando cada vez mais agitadas. Você vai seguindo um rastro. E aí, subitamente, você para, você observa, sente o vento. E aí você percebe, o vento ao redor de você, extremamente agitado, desordenado, caótico. Coisa boa. O ar mais distante de você, tranquilo e calmo. Merda com o pessoal, entendi. Parece que a ameaça é você. Iô? Sim. Por que Iô? Porque você é o personagem jogador. Tô saindo da Vila Elfa. Tô saindo do refúgio. Saindo do refúgio? Aham. Uhum. Se eu sou o perigo, eu tô saindo aí. Ok. Você sai do refúgio. Tô lá fora. Tô indo pra uma saída mais perto do refúgio aqui. Certo. Quando você sai do refúgio, você atravessa o portal do refúgio pra fora, você sente uma dor de cabeça violentíssima. E náuseas. Foi teleportado pra... Joga um save de Constituição. Eu acho que a gente não pode ficar transitando entre os planos. Não tá dando muito certo. Olha aí! Miserável, vou dar crítica aí. Você ganha 5 níveis de exaustão. Mentira. Eu achei justo. Você vai ao chão vomitando. Eu também, ficou sem nenhum, né? Vomitando todo. Tudo que você alimentou no dia passado. Todas as folhas. Parece um elfo. Todas as folhinhas de arruda que você comeu, você vomita tudo. Bonito. Extremamente zonzo, atordoado. Muito, muito, muito, muito, muito zonzo. Muito bom. Eu vou ficar no chão mesmo. E aí você começa a escutar guinchos de alguma criatura próxima, algum tipo de monstro. Tô paradinho. Parece um porco morrendo. Né? Tô parado. Tô parando no mais 10. Vou me esconder. Sente a aproximação do meu. Tô me escondendo. Esconde. Joga o seu esconder-se aí, vamos ver. Tô me escondendo. Mochileiro? Tô vendo ninguém me deu. Então, você vê como é que funciona o esconder? Porque eu esqueci. Ah, são bônus, Jeff. Tô escondido, só posso ser encontrado com o mesmo arco. Mas, como? É, Vanish. E eu ganho, acho que, mais 10 pra ser descoberto. Certo. É isso. Pra me perceber, eles têm menos 10. Ok. Pensar qual é, ok. Tá, você tá lá escondido. Aquela sensação opressora, aquela dor de cabeça. É a sensação de que tem alguma criatura grande, perigosa, aproximando você, aumentando cada vez mais. Você procura e seus olhos não encontram a criatura. Ele é invisível? Hã? Ele é invisível? Não sei. Agora tá em outro plano, quer ver? Não sei. Não sei. Aguarde e verás. Oh. Tô, eu vou falar contigo minha. Certo. Ciere. Oi. O que você foi fazer? Que como você foi? Não. Você não mimiu, Ciere? Não. Você não mimiu? Não. Que coisa, que você estava fazendo? Você vai ficar copiando o livro? Eu vou magigrafá-lo. Você vai ficar fazendo magigrafias? Vou. E vou alterar algumas partes de acordo. Só pra entender, você vai pôr o livro numa superfície? Pra magigrafar? Ou vai ficar segurando magigrafado? Qual que é a diferença? Você colocou com a razão de um pulo no escudo. Hã? Você colocou, pum, escudo. Não, eu tô foi desfeito já. Você colocou e ele buff, pegou fogo. É, pegou fogo. Aí acontece. E é isso. E eu vou fazer isso, eu vou alterar os escritos do livro, que eu vou fazer. Não, consigo. E você vai magigrafar ele inteiro. Inteiro. E tem você várias páginas. De virar, eu sei, um pergaminho. Eu vou desmontá-lo. Você roubou um pergaminho, ok. Pergaminho, um rolo de pergaminhos. Eu vou desmontá-lo. É. Prontinho. Né? Mais ou menos na distância que eu consiga mais grafar. Ah, já entendi o que você vou mais grafá-lo, mais grafar aqui e vou alterar aqui. Falei, ela vai fazer um chance. Exato. É uma multiplicação. Porque aí eu vou deixar ele na mesma capa original. Aí eu depois. Cópia. É, aí eu corto os pergaminhos bonitinho. Só que você vai ter que fazer duas magigrafias, né? Sem problemas. Frente diversas. Diverso, páginas. Sim. Nossa, que trampo, hein? Vai valer a pena. Ó, vai por mim. Vamos pôr assim, você demora uma meia hora pra desmontar o livro. Show. Ali. Uma hora pra desmontar o livro e organizar todas as páginas, tá? Sim. Pega um bolão de pergaminho. Uhum. Aí você vai lá, faz uma magigrafia de um lado, faz uma magigrafia do outro lado. Isso você faz em torno de uns 10 minutos, mais ou menos. Uhum. Aí você começa a remontar o livro. Caralho! Tá rápido, hein? Quantas páginas esse livro? Não, ela magigrafou tipo uma mesa cheia de folhas. Exato. Ela fez duas fotos. E aí eu corto o pergaminho, né, mano? Não vou página por página, vou gastar mais infinito. Você tá de brincolho? Foi uma boa ideia, foi uma boa ideia. E aí, você pega e começa a remontar o livro. Isso. Eu vou gastar uma magia pra mim melhorar minha habilidade pra eu alterar o magia. Você gasta mais ou menos umas duas horas pra montar ele de novo, né? Aproximadamente. E aí sobra cerca de uma hora e meia aí, vai alguma coisa assim pra você adulterar ele. O que você vai fazer pra adulterá-lo? Eu vou. Esse livro é muito perigoso. Então eu vou trocar mais ou menos os componentes dele, dos rituais. Pra que os rituais não funcionem de acordo com o que deveria funcionar. Certo. Baseado nos outros livros de demônio que eu peguei lá. Só melhor. Ok, como que você vai alterar isso? Você tem pena e tinta? Eu não tenho. Eu tenho pena e tinta, eu tenho. Tá, joga um teste de falsificação. Que seria... Destreza... Atuação? Destreza... Não, atuação é físico. Não é... Tudo bem, mas não tem... Você você não tem falsificação. Destreza ou inteligência, né? Inteligência. Olha, escuta o que já tá falando. Se ele falar, é o carisma e a inteligência dele. Bate pra bem, stealth, vamos ver o que você tem menos aqui. Né? Vamos ver o que você tem menos. Vamos ver o que você não tem aqui. Ah, aqui vai ser história. Força. Pode ser. É pro Athletics. Então, de temporada nenhuma. Na verdade, ele vai dar as coisas pra tentar fazer a força. É. Mas ele vai mudar. Deception. Mas aí, ao invés de você usar carisma. Tá. Porque você não vai conversar com a pessoa, tudo. Vai ser uma coisa. De trabalho manual. Você pode usar a sua inteligência. Fudeu, menor. Ou a sua destreza. Melhor ainda. Vai querer jogar flex? Faz inteligência e deception. Mas agora não pra ele, ele diz não. É, oitavo nível, né? A partir de então, ganha isso aqui, é, inteligência? O que foi daí? Então fica seis só. É, porque é de deception. Ah, você não tem proficiência em deception. Eu não tenho proficiência em deception. Só em persuasion. Tá. Então, é a invocação do bruxo que dá. Eu jogo, mas inteligência é só isso, só seis. Eu não, só inteligência. Só 4. Você não é proficiente. Deixa eu soltar isso aqui. Você tem kit de falsificação? Acho que não. Só pra mim. Se tiver o kit e tiver proficiência, você pode somar o bônus proficiência. Não, eu tenho só kit de ladrão. Então não, tem inteligência. C. Não, é totalmente contrário. É, eu toco uma filha dura. Com desvantagem? Com desvantagem. Ninguém pode ganhar a mente dela, controlar ela. 16. É. Ninguém pode castigar, ninguém pode fazer nada com a. Quero mais com coisa dela. Eu solto esses pontinhos aí. Esse aqui é o que sobrou a sessão passada. Mas eu acho que é o outro também. Vai lá. Isso não acrescenta um D10 aqui. Vamos ver. Porque ele não tem proficiência inteligente. Você vai rebolar? É fácil de pegar ali. Ah, é com vantagem. E ele não consegue usar magia. 22. Ok. Ou até não é um bruxo. Um feiticeiro. Nossa. Eu gosto do nome dele por precaução. Vou pegar, se bom mais. É, vai que. Sério? Eu acho que é o original já. Tá com o negócio? É exatamente isso que eu quero. Que ela acha que é original. Não. Que você ela vai acha uma que falsa pra ela? Aham. Uhum. Ah, eu vou ter que dar. Ah, sabe? Não, quanto tinha nada? 22. Eu só colocou meus livros no lugar errado. Colocou meus livros no lugar errado no segundo todo. Como você vai entregar um livro falso pra ela? Boa. Eu achei que você fosse adulterar o original. Não, eu pensei que ela fosse ficar com o falso. Não rola sim. Isso. Você quer colocar um verdadeiro? Eu sabia. Não rola isso, porque o falso é óbvio que é falso. Porque o falso é uma magigrafia, ele é um xerox. Não, o original, ele tem marca da pena, a folha é fundinha. As imagens você leva assim pra ela, ó, é esse aqui, ó, juro. Mas eu sei, eu não sabia como que é o livro. Mas, dá pra... mas ela sabe que foi escrito à mão, porque é o grimório dele. Tudo bem, mas nada impede de falar, ó, isso aqui foi o que eu peguei lá, e aí quem vai provar que foi você que alterou? Pergunta pra ela, você acha que esse é o livro dele? Pergunta. Se ela falar que sim, ok, é seu. Não, se ela achar que não, ok. Fica melhor eu alterar o original mesmo. Com certeza, mas se você quiser entregar o xerox, não tem problema algum. Você pode fazer até você. Até me facilita as coisas. Eu acho que a ligação feita é falar, se feita. Se for pra você fazer isso, não, eu acho que você vai fazer o seguinte, pegar você fazer a cópia pra você de um dia, um no outro, e alterar com a própria pena ali, umas vírgulas a mais, um umas vírgulas legal. Mas tipo, umas vírgulas a mais. Chega no final da magia do ritual. Como se fosse anotações, faz tá a fórmula de genética, tá ligado? Precisa de hortelã. Não, então eu altero original. Se eu vejo que é mais fácil, eu altero original. É, mais e fácil. Fica com a cópia. E fica muito mais realista, né? Óbvio. Seguro. Bem óbvio. Cara, você vai fazer só isso. Só que dá pra notar. O livro original, você passa a mão nos escritos dele, tem textura. Ou isso é uma puta de uma sacada. A magigrafia não vai ter textura. Isso imensa, cara. Ela é a mesma coisa. Arsenal, ela sabe que uma coisa falsa não. É a mesma coisa, ó. Passa a mão aqui no meu caderno. Sem ler. Você sentiu a textura, né? Uhum. Passa a mão ali no impresso. E se você tem uma mão de anjo? Ah, o livro vai pegar fogo, hein? Mão de fada, mão de fada. O livro é meio profano. Ou o anjo vai pegar fogo. Ok, Ciro. Você gasta então 4 horas do seu soninho. Sono, ganha mais altão aí. Né? Ganha mais altão e fica duro assim. Fazendo isso, recuperou, tá? E aí você consegue remontar o livro. Show. E adulterá-lo. Alterar componentes de magia, gestos, palavras, conceitos, todos os componentes, né? Materiais, verbais, gestuais. Aí eu queria saber, tipo assim, ó, o que toca pra, tipo, invocação vira, tipo, aprender o candango, é de aprisionamento, outro. Pra fuder, inverter o ritual praticamente. Só mudar o componente faz isso. Ok. Certo. Você faz isso. Mas eu mudo mais de um pra ela não perceber que é só um e todo que tá alterado. Passa as 4 horas. E aí você sente forte. Uma dor de cabeça nauseante. E uma vontade muito grande de vomitar. Save de constituição. Eu vou até o. Já corro até o negocinho lá. O negocinho? O negocinho de vomitar. Banheiro. Até o banheiro. O cagou. Negocinho de vomitar. O Kip. Ah, sim. Então você pode mencionar mais. Isso é Constituição? Todo nível você ganhou uma. Saving throw? Saving throw. 19. 19. É estranho, tipo. Ok, 19. Muito bom. Não, não é muito bom, não. Parece que você está no chão vomitando. Ok, estou no chão vomitando. Só descrever o mesmo. Chega no banheiro, vai. Chega, ó, melhor. Pra não ficar sujando tudo ali. Conseguiu chegar no banheiro pra vomitar, mas está vomitando. Uma náusea insuportável, dor de cabeça. Tá? Já aí você tá lá vomitando, né, no banheiro. Nossa, eu devia ter tudo. E de repente você tem a sensação que tem alguém atrás de você que vai te agarrar. Lá embaixo? Não vai te pegar. Sabe a sensação quando alguém vir por trás de você pra te dar uma facada? Na furtividade? Você tem essa sensação. Como isso? Eu viro pra trás com a cara. Vira pra trás com o quê? A cimitarra? É, no banheiro, apertadinho ali. Mas o banheiro lá não é aberto? É fechadinho também? Que tem a jazira fechada? Banheiro pequeno, né? É uma casinha, é, porra. Uma jazira, cara. Com a cimitarra acho que não dá. Olha pra trás. Tem uma outra arma. Tem uma adaga. Ah, tem uma adaga. Vai sacar a adaga pra cá. Sério? Você não pega aí. Você puxa sua adaga prateada, aponta e não vem ninguém. Mano, olha. É que a gente já sabe qual é a condição dela. Não dá pressentimento sobre isso. Não, só você aqui dentro que tá lá. Sua adaga está prateada. Então o banheiro olhou e falou assim: tá errado isso aí. Tem um cocô algo assim. Porque tudo que ela toca, hospital, vira preto. Você é longe? Na adaga? Não protegeu. Yes! O que ela fez? Ela tá protegendo umas coisas novas. Ah, ela perdeu os poderes de bruxa. Você. Enquanto você tá comemorando ali. Você viu um outro passando. Porque eu acho que ela fez alguma coisa contra o patrono dela. Eu saio? Você sai, olha. A gente não sabe, mas já fez alguma coisa. Vai superar, eu... Entro no banho pra conseguir. Vocês eu falar uma coisa que a música fazer. Não dá pra você definir de onde tá vindo esse som. Caralho. Você sente um mal-estar, uma sensação de muito incomodando. Incomodando, um mal pressentimento muito grande. Guardo minhas coisas ali, guardo o livro que eu vou entregar pra ela, e o meu lugar, o próprio portátil. Eu vou entregar pra ela a mochila. Da espada, da espada. Levanta a espada. E saiu já. Saiu pra ir ver se o cara tá bem, o que tá acontecendo. Tá legal. Sabe que você vai indo no quarto do Kim primeiro. Mais perto ali. Aleatório. Aleatório? É. Joga um D8. Foi a última cena pra situação assim. Um. Então você vai no quarto do Theon, que é o que tá mais próximo. Você escuta lá? Sempre tem. Você bate na porta. Eu acho, não sei. O que você foi fazer então? Dormir? Dormir? Ok, você estava dormindo durante suas 4 horinhas de sono. Serinho, o que você foi fazer? Eu não sei se você vai dormir. Meditando? Quanto você vai dormir? Só que horas da manhã você vai dormir. O meu tempo de meditação é o mesmo tempo que passou escrevendo o livro. Isso. Então eu tô lendo o livro que eu tenho que devolver hoje. Depois que termina a meditação. Uh-huh. Só que não. Jeff, a gente não pode. Murin foi mimir? Toff foi mimir? Vai acontecer alguma coisa durante o tempo. Foi dormir? Eu preciso ir dormir só 4 horas. Ah, foi dormir. Foi isso? Jeff, eu consegui dormir isso. Eu meditei as 4 horas? Sim. Então foi mais uma meditação, vai embora. E ganhei os isolados de volta. Isso. Tá novo. Tá novo. Sim, o Grial tá novo. Se ele tá podre. Nossa, tá podraço. Ele vai se podre agora. Eu ganho um nível de exaustão, amor? Quanto você tinha de vida? Ganho um nível de exaustão? Talvez. Agora eu tô com uma situação. Recupera metade, não é? No final do dia. Eu tô com 70, recupera no final do dia. No final do dia, chama. Você tava com 70? É. Por enquanto você passou a noite acordada, tá de pé. Tá. 61. Que graça. Sim, e é o meu total. Ver. Tá. Pensa. Eu esqueci de me curar antes de dormir. Então. Não? Eu ganhei o quarto de exaustão. Você está dormindo. Ponto de vida pra metade. Tranquilo e calmo. Tá? E aí? Eu tô com a Kyra ou não? Ou não, não sei, você que escolhe. Eu tô, mas só conchinha. Só conchinha. Ah, conchinha. Mas o que, que ela conchinha acha? 5 horas da manhã, se ela aparecer outra mulher. Hotel! Hotel! E aí você acorda com um som não esperado. A batida na porta. Nossa, os galos estão tudo brisados. Um grito horrível assim. O que foi? Os galos daqui estão tudo brisados. Parece um porco. Você acorda com esse som horrível. Tá estranho, mano. Você larga a bala, os caras tem um porco de despertador, velho. Vou vestir minha armadura. Vou vestir minha armadura. Ah, finalmente, né? Cara, você acorda, começa a vestir sua armadura. Você olha pra Kyra. Mas já é tarde demais. Já era, cara. Já é a noite, né? A cara, ela tá em cima da cama. Pela numa mãe, poça de sangue. E picada aos pedaços. Oh. Pega que é teu. Agora tá só você. Ela tá estraçalhada na cama ao seu lado. Parece que foi você que matou ela. Pois já era. Isso que é sexo selvagem. Porra, velho. Ela tá estraçalhada. Caralho, você estrupou a e espada, aí você mano escuta aquele ruído de novo, Théo. E aí você vê uma criatura flutuando na janela. Com tentáculos, uma bola de carne gigante com tentáculos. Nossa, eu tô paralisado. Paralisado? De verdade, no jogo. Kaera está estraçalhada na cama e a criatura flutuando assim. Tá solteiro agora. Passando na frente da janela e se afastando da janela. Destruir mortos vivos? Você faz a magia, invoca o poder de Calmir, mas isso parece não afetar a criatura. Ela não é um morto-vivo, é um morto-vivo muito poderoso. Ok. O que você faz? Você vai atrás da criatura? Por quê? Pela janela? Ela tá saindo pela janela, tá? Tá saindo pela janela. Tá afastando da janela. Ele viu a criatura? Tá curado? Ai, não, desculpe. Você não, percebe pelas correntes. De sentir, não é que ele falou, ele descreveu a criatura, então... É, não, canelada. Canelada. Oh, você sente... vocês dois têm que vir de venda. Você sente o cheiro. No começo, você acredita que eu pensei em vir? No começo, pra justamente ter esse... Mas que ia passar de rolar... Nem que seja um negocinho, um paninho fininho assim, que dá pra você enxergar através do pano. Mas ainda eu tô de óculos, eu tô sério. Muito calor, né? Ele não viu a cara estraçalhada, então. Ele sente... Você sente algo estranho, algo nefasto. Você põe a mão, sente sangue. E aí você vai seguindo o braço da Kyra gelado. E aí o braço termina antes de chegar no corpo dela. Uma coisa toda triturada. Ela vai entrar, ela vai virar. Você vai tateando a cama assim, aquela poça de sangue. Aquele cheiro, aquele cheiro de ferrugem assim. E aí você põe a mão assim, você encontra um dos peitos dela. Você vai em direção ao outro peito e tem um buraco. Você entrou agora e você vê essa cena. Você vai subindo a sua mão. Você vai subindo a mão em direção ao pescoço dela e sente o pescoço estraçalhado, a cabeça dela não tá. A cabeça dela tá jogada um pouco mais pra frente e amassada, esmagada. Quase tão fina quanto a folha de um papel. E aí você sente as correntes se agitando, tá? A presença do inimigo. E aí você volta assim pra fora. E aí você sente a presença de um inimigo. Ele tá indo embora? Ele flutuando, se afastando da janela. Você sente algo como se fosse uma barba ou tentáculos raspando nas suas correntes. Tá? E aí você se volta assim pra fora, na direção do inimigo, estende as suas correntes, elas batem na criatura, envolvem a criatura e você consegue sentir que é como se fosse uma esfera flutuando. Agora? Você vai atrás dele? Não. Eu tentei um destruir mortos vivos, já que está com a Kyra. Vai ficar com a Kyra? Ok. Será que ela vai pular uma dela? E aí você escuta? É. É o Sheldon. E você continua com a Kaia. É o Sheldon. Celerim. Oi. Você tá meditando. Durante sua meditação, você faz alguma coisa diferente? Não, né? Ok. Você e a Toph não estão juntos de novo no mesmo quarto, então? Hoje não, porque não tem como usar sono. Hoje nela. Não. Certo. Hoje não. Não tinha como usar sono nela, o sono real é mais forte. Pior. Não tinha como usar a magia. Agora foca na Jazira. Celerim, você está na sua meditação, tranquilo e calmo. Está durante suas 4 horas. E aí, durante esse tempo em que você está tendo essa meditação, você começa a ter sonhos estranhos. Você sonha com um local fora do tempo e do espaço, envolto numa negritude infinita. Tá? E aí, quando você olha para baixo, na direção dos seus pés, você está flutuando. Parece que não tem gravidade no local que você está. Mas quando você olha para baixo, né, você vê algo semelhante a uma rocha esférica, toda enrugada e rachada e partida. Dela você vê emergindo luz e fumaça. E aí subitamente você começa a descer, se aproximar desse local, como se você tivesse sob efeito de uma das suas magias. E você vai descendo, se aproximando, se aproximando, se aproximando desse pequeno asteroide que flutua nesse nada imenso. E aí você vê diversos esqueletos de dragões por todos os lugares ali, certo? E uma coisa te chama muito a atenção: um esqueleto, um crânio gigantesco, um crânio que é do tamanho de uma cidade pequena, praticamente. Nossa, tamanho de background. Tamanho de background. Isso chama a sua atenção, te deixa abismado. E aí você resolve ir até lá, fica curioso para saber o que tem lá, como é da sua natureza, tá? E antes que você possa pensar em ir, você está sendo puxado para lá. E aí você vai indo. Você vai indo em direção a esse crânio gigantesco, vai penetrando naquela bocarra gigante dele, tá? Numa escuridão infinita. E lá do fundo da escuridão emerge um par de olhos brilhantes. Esses olhos são seguidos por outro par. Mais outro, mais outro e mais outro. Esses 5 pares de olhos emergem da escuridão na forma de uma criatura dracônica alada, de 5 cabeças. Você roubou uma cabeça? E 2 caudas. Tem 2 caudas, você mata? Não, acho que é uma só. Acho uma só. É uma só. Eu dei uma gorda porque tem 2 caudas. É. Surge, vem voando na sua direção e pergunta pra você se você conhece o Vingador. Eu sou o Vingador. Vem voando na sua direção, pousa próximo a você e fica te encarando. As 5 cabeças te encaram assim. Ok. Te encaram assim, a cabeça vermelha de frente pra você e as outras 4 cercando você, te encarando. E você consegue ver todas elas com a sua visão periférica com extrema perfeição, como se você também tivesse 5 pares de olhos espalhados ao redor do seu crânio. Deve ser muito estranho. É, deve ser muito estranho, Tiamat te encarando por todos os lados. Não, se fosse ter a consciência de vários olhos olhando, deve ser muito estranho. Deve ser bem estranho. Você vê aquele dragão imenso te encarando, fungando em cima de você. E ele pergunta: quem é você? Sou Tezekar, da profecia. Vou lhe dar aquilo que lhe pertence. E aí ele levanta uma das garras, vai em direção à sua testa e aplica em você o golpe fantasma de Fênix. Aplica em você um leve cutucar. Esse leve cutucar te dá um choque psíquico tão grande, como se todo o conhecimento do universo tentasse entrar ao mesmo tempo dentro da sua pequena cabecinha. Você é jogado para trás e desfalece. E antes de você desfalecer, você olha para frente. Você olha para frente e vê atrás desse imenso dragão, você vê uma cascata de luz. Uma cascata de luz muito brilhante. Atrás dele, no fundo da caverna, que é esse imenso crânio no qual você penetrou. E ali você sente algo bom. E aí você vai tombando para trás, tombando para trás, tombando para trás. E desfalecendo, desfalecendo, desfalecendo, desfalecendo. What? É o conhecimento entrando nele. Isso aí não é bem conhecimento não, né? Ó, foi, entrou. Por isso que desfaleceu ele. E você, Celerim? Só pode mais um. Só pode mais um exaustão. Só posso mais um, vai dar um aí, mano. Você vê uma cena há muito esquecida. Eu não sei a senha, mas bem. Você vê um humanoide alto, esguio, peito desnudo, peito forte, musculoso. Ele com os cabelos dele trançados, tá? Com tranças multicoloridas. Deu bosta. Falou de peito aberto, trança multicolorida. Numa das mãos, ele segura um cálice e brinca distraidamente com esse cálice. Na ponta do dedo dele, você vê um anel em forma de garra, semelhante ao anel que você possui. E esse anel, ele bate constantemente. Pera aí, mano. A ponta da garra desse anel bate constantemente assim no cálice, enquanto ele conversa com alguém. Com alguém? Com alguém. Você olha pra esse alguém e você vê um homem alto, forte, musculoso. Moreno e sensual. Moreno. É o cara que matou. Cabelos longos, amarrados num rabo. Portando um escudo. Que cortou o cabelo. E com uma espada enorme na cintura. Já sei quem que é. Exatamente, é um palo. Você olha nos olhos desse homem e você pensa, esse cara é cego. E você reconhece a face deste homem e a espada que ele leva em sua cintura. Rúmina. Você está diante de Calmir. E ele ainda está com sua espada Rúmina. Ele tá tramando coisa com você, hein? E você olha ao redor e você vê um salão gigantesco, milimetricamente construído na perfeição para ser absurdamente simétrico. Eles estão ao redor de uma mesa, os dois conversando, e o cara que segura um cálice, ele puxa uma cadeira fora de um lado, e você vê Calmir olhando pra ele, rangindo os dentes, irritado. E o outro homem esboça um sorriso. Você diz, cara. E você vê Calmir dando um sermão nele. E aí, Calmir fala pra ele: e pelo poder a mim concedido, por você ter quebrado as nossas leis, as leis do panteão Caledranok, você será banido ao esquecimento. Nossa. Só porque mexeu a cadeira. Olha só que bicho. Mexeu a cadeira. Só porque mexeu a cadeira. Recupera uma convicção. Deixa fora do lugar, sai da simetria. Filho da puta, viu? Tá banido. Ele tem toque, né? Bastante. Bastante. E aí, esse homem, Caledranok, ele sorri e ele fala pra Calmir: você sabe que as coisas não são bem assim, Calmir. Você sabe que elas não podem ser assim. Pois saiba você, que eu não serei completamente esquecido. Pois seis sempre irão se lembrar de mim. E aí ele vira o cara e se põe de ponta cabeça na mesa. Calmir ergue a espada. Olá. Calmir ergue a espada. Desce a espada com vigor em direção a ele. E ele desaparece. E Calmir volta a se sentar na sua mesa como se nada tivesse acontecido. E nada tinha acontecido. E você olha em cima da mesa e o cara se está de boca pra cima. Ele nunca foi colocado de boca pra baixo. Quer dizer, ele não simplesmente baniu ele simplesmente mudou o tempo. Ele foi banido da existência. Ele mudou a linha temporal. Isso sempre dá merda. Isso sempre dá merda. Que bom selo. Não, porque ele equilibrou as coisas. Ele equilibrou as coisas. Ele chamou mais um pro lugar. Chamou, ele põe dois no lugar. Imagina o que eu me fazendo isso com as ex-namoradas. É bom pra não ter problema, né? É. Sabe como é que é esse lance de ser perseguido, né? E aí, Celerinho? Após terminar de ver essa cena, você sente uma dor de cabeça, aquela vontade de vomitar na cabeça. E aí você ouve um guincho ensurdecedor dentro do seu quarto. Você abre os olhos para você ser cercado. Criaturas flutuando ao seu redor. Criaturas enormes. Globos de carne, dos quais pendem tentáculos gigantescos. Terminam em garras afiadas. Numa das. Vou falar umas extremidades ali. Saindo na sua direção, né, desses globos de carne, você vê os únicos pontos. Essas criaturas na sua direção, estalando os bicos, movimentando os tentáculos e gritando pra você. É assim, só que assim. Mas isso aí virou referência. Já. Virou referência. Ainda mais que agora tudo tem bico. É. É a guilda dos bicos, né? Porque, pelo amor de Deus. Já tem arqueiro, já tem beholder. Falta o quê? Falta um guerreiro. E um feiticeiro. Eu tô nessa mexendo aí mesmo. Hein? Já tem um arqueiro e tem um beholder. Falta um guerreiro e um feiticeiro? Sim. Pra fazer a guilda dos bicos. Caraca, isso é muita coincidência. Quando eu bolei o anel, ele tem mesmo anel. Eu não tinha pensado nisso. Ele tem os anéis. Ele tem os anéis. Os anéis, não um anel. Os anéis. Não, cara, agora tem. Não, mas na no desenho até? É, aqui tem mais de um, ó. Por coincidência, é em formato de conjabar, realmente. É, tem uma luva. Tem as. Ou seja, ele tem os anéis. São quantos anéis? Quantos anéis são? Quantos anéis são? Ah, imagina. Ele não mostra então, as duas mãos. Ele tem seis. Ele tem seis. Ele tem seis? Ele tem cinco aqui e um no dedão. Só que só tem três cores diferentes. São três amarelos e um vermelho. A mão, uma mão é completa. Essas coisas, né? Depende do colorista, né? Essa imagem tá meio errada. Mas ele tem seis anéis. Mas ele, ele tinha todos os anéis dos dragões. Tinha? É mais novo do que eu pensava. Tinha. Não tem? Tem. Agora o Celerim tem um, o Skol tem outro. A Jasmira tem mais um, o Arsenal tem outro. E o quinto você não falou quem pegou. Ah, eu não falei, tá certo. O quinto tá com ele ainda. Não. Peraí, quem que é a Jasmira? Não, Jasmira. Eu também fiquei com essa confusão, até que eu li de novo pra mim, é parecido o nome. Eu não sei quem que é a Jasmira, nunca ouvi. Ninguém sabe. Não, mas é do cenário, não sei. Não. Eu acho que não. O quinto anel eu falei pra você. Você falou que eu tinha visto todos os cinco locais, mas não tinha visto. Não tinha falado quem que era. É, não, você não tem o nome do cara. Ou tem. É que você falou que ia publicar no Face depois das imagens, mas. Eu não sei se você tem o nome do cara, não. Joga. Joga um teste de insight. Insight é muito bom, mas se você for bom no insight, aí eu até te falo o nome do cara. Ou é personagem seu? Personagem novo. Tem exaustão ou ainda não? Ah não, esquece. Eu ainda tenho muitas exaustões pra tirar. É, você tira uma por descanso. Ah, deu 22 no meu teste. Ok. Você se lembra desse você viu esse cara, né? Naquele momento todo, né? É um cara magro, alto, até meio desengonçado. Cabelos espetados. Boa, voz rouca. Ele anda carregando um saco na mão. É um homem de saco. E ele tem um nome engraçado. O nome dele é Peter Popost. Chapatinho. Peter Popost. Peter Popost. Está aqui na ficha do anel. Onde esse cara achou esse anel? E por quê? Você não viu aquele catador? Ele faz reciclagem? Vamos aí, foi nas montanhas de Vans pro cara reciclar. Chapéu! Mano, nós foi embaixo, nós foi no reino do oceano encontrar um artefato, porque ele não pode encontrar os Vans da porra do anel. Certo, Celerim, as criaturas ao redor, o que você vai fazer? Ah, Tem janela no quarto? Tem. Pula. Pula lá? Vai pela janela. Você vai pela janela e elas vão atrás de você. Murren! Oi! Que bonitinho. Você tá lá dormindo, tranquilo e calmo. Passou um batidinho. Passando. Sozinho. No meio de um imenso vazio. No meio do plano astral. Onde não existe ninguém. Essa é a sua alma. Nenhum sinal dos seus guardiões. Você tenta chamá-los. Tenta trazê-los para perto de você. Mas então eles não respondem. Eles se foram. Você sente um vazio imenso dentro de você. Tem alguma lembrança do que aconteceu? Antes de tudo. Lembra-se de tudo. Lembra-se de tudo que aconteceu. E você não. Não sente os seus guardiões mais ligados a você. Não os sente próximos a você. Dei seis caras. É um vazio imenso que toma conta de você. Que dá até vontade de chorar. Acho que ele chora, hein? No meio dessa escuridão perversa, que deu nome a um grande livro de D&D, o Profile Darkness. No meio dessa escuridão perversa, enquanto você abraça os próprios joelhos ali, tomado pela tristeza e pelo desespero, e aí você sente essa vontade incontrolável de chorar, e você até começa a chorar. Você por um momento deixa de ser o guerreiro, o bárbaro, o destemido que você era. Um garotinho. E volta a ser um garotinho pequeno, franzino, raquítico. E aí você vê a sua vila. Você está de volta à sua vila, amor. Eita. Sentado no chão, chorando. E aí você vê diversos humanos invadindo a sua vila para matar a sua família, Orc. Pra matar todo mundo. Papai, ali. Papai, né? Mamãe não era orc. Sua mãe não era orc. E eles vão até você, cercam você e se preparam pra desferir golpes de espada em você. E você tá ali sozinho, sem ninguém pra te ajudar. E você só sente uma coisa, muito medo e muita tristeza. E tomado por esse medo, por essa tristeza, você resolve se entregar à morte. Pra variar. Pra variar. Resolve. Mas quando você desiste de si próprio, desiste da sua vida, desiste de tudo, você sente uma mão chegando por trás de você, pousando delicadamente sobre o seu ombro, apertando com delicadeza. Reconheço a mão? E é uma mão forte, extremamente forte. Você sente um calor invadindo seu corpo e você ouve uma voz gutural dizendo pra você: não desanime, pequenino. Você é forte. Você é bravo. Não desista de si próprio. Por você, por sua mãe e por seus amigos. Todos eles precisam de você. Veja-os, eles estão em apuros agora. E aí a sua vila, ela se transforma na sua frente e você vê seus amigos. Você vê o Theo em desespero, abraçando um corpo esfarelado em cima de uma cama. Você matou mesmo ela? Claro, por que não? Todo mundo tá mesmo. Eu não, eu só achei engraçado. Difícil, você achou engraçado. Nossa, como você é sádica! E quando for o Kiff, o que você vai fazer? Eu vou rir também, vou fazer. Ah, vai sim. Vamos descobrir. Tem alguma, tem alguma outra casa amaldiçoada aí? Voltares? Diversas. Então, tem quatro. Você vê o Celerim fugindo em desespero do quarto dele, perseguido por criaturas horríveis. Você vê a Toph em condições ruins. Você vê a Lisbeth em condições ruins também. Você sente o Griel sofrendo. Você sente a Ciere sofrendo. E aí você vê tudo isso desaparecer e se descortinar à sua frente uma outra paisagem. Uma floresta uma floresta fria. E você vê um casal caminhando por essa floresta. Um homem alto, forte, de pele pálida, extremamente musculoso e de peito descoberto, apesar do frio. E uma mulher esguia, delicada, envolta em mantos extremamente grossos para protegê-la do frio. A mulher tropeça, quase vai ao chão, quase despencando de uma colina. E você vê o homem segurando ela delicadamente, salvando-a, colocando-a de pé de volta, pousando a mão sobre o ombro dela e sorrindo para ela. Ela se vira e retribui o sorriso. E você vê os seus corpos. Pata de urso e mamãe. Peguei a mãozinha. E quando você se volta pra trás, você vê um enorme orc vestindo uma armadura dourada. Olha o ciúme. Na qual brilha o símbolo de Calmir majestoso com a mão sobre o seu ombro e fala pra você: acorde, meu filho. Calmir é uma vadia. Seus amigos estão em perigo. E você também. Mas quando eu tô vendo toda essa cena. Eu dar um trato nessa Jeff, quando eu tô vendo toda essa cena, tu vai negócio, eu vou pegando o machado. Tentando reforçar o poder do machado. Não falei que tá soltando a caçamba. Você deixa de ser o menininho. Apanha seu machado. Você tá naquela escuridão de novo. Mas você não é mais menino, você é Morin. O guerreiro. O bárbaro. E você apanha seu machado que não existe naquela escuridão. Mas você o segura, você o sente. E aí você sai daquela escuridão e desperta no seu quarto. É a pata de urso. E você tá cercado de criaturas, essas mesmas criaturas que atacavam o celeirinho. Tá, então eu vou pegar o machado. Que eu lembro de tudo que aconteceu. Eu sei que meus guardiões estão comigo. Sim. Só que. Aí não serviu de bárbaro aí. Na verdade, por mim, eu sinto, entre aspas, eu sinto os poderes deles no machado, vamos dizer assim. Como é que é? Eu me inspiro como se os poderes dos meus guardiões estivessem no meu machado. Aham. Pra poder enfrentar. Então, tipo, por vocês, meus guardiões. E vai pra cima deles. E vou pra cima. Quando você vai pra cima deles, você olha pela janela. Você vê o celeirinho voando de costas pra fora da janela. Eu tô colocando as projetinhas. É que eu tô marcando quantas eu já marquei, entendeu? Eu vou no banheiro. Achei que era as mesmas de uma outra. Só que você não. Toff, você está no seu quarto. Mas ainda tem as mesmas magias preparadas. Que não. Que isso? O Green Longo tá me estuprando aqui, velho. Um pênis longo estuprando, é isso? Tá. Foda. Meu pescoço. Caramba. Tá foda, cara. O cara é grande, né? Pra chegar lá debaixo do pescoço. É. É, você está no seu quarto, dormindo, sonhando com sua mamãe. Pela primeira vez. Agora você sonha com ela. Sonha com sua mamãe. Sabe o que sonhar, né, agora? Você sonha com a sua mamãe, ela ao seu lado, ensinando movimentos pra você. As duas treinando, ela soca o ar e você soca junto. Ela olha pra você e sorri. Você olha pra ela e sorri. Pai, filha, soca. E agora isso? E ela faz alguns gestos, e aí ela vai se movendo, fazendo gestos lentos e ritmados, cíclicos, circulares, tá? E aí você vê ao redor da sua mãe o ar, a poeira, girando, obedecendo os comandos da mão dela. E aí, subitamente, a sua mãe, ela desliza as mãos, e ela faz um movimento vigoroso com a mão, e o ar, ele se desloca no redemoinho pra frente. E a sua mãe, ela continua girando e ela se volta para uma fonte que tá no meio da vila de Nitamurá. Sua mãe é um avatar. Vira-se para uma fonte. Nada dá spoiler, filho da mãe. E ela ergue a mão. Quando ela ergue a mão, a água da fonte emerge numa imensa coluna de água. E essa coluna se precipita no chão, abrindo um rombo no chão enorme. Não é avatar. Não é avatar da terra. Ao mesmo tempo, ela gira a mão direita assim, na direção das velas que estão nos candelabros, assim, numa casa próxima. Conforme ela vai girando as mãos, as chamas vão acompanhando as mãos dela e ela direciona as chamas pra frente, formando um turbilhão de fogo. É isso, o mundo espiritual tá empolvoroso por causa disso. Esse turbilhão de fogo vai se projetando pra frente e ela ergue a perna esquerda, golpeia o solo, e você vê uma onda de choque se formando no solo, o solo se movendo para frente, e lá na frente, uns 30 metros à frente, diante de vocês, emerge uma coluna de rocha que é destruída pelo turbilhão de fogo. E ela se vira para você, aponta para você e fala, agora é sua vez. Eu vou virar corra. Você não fez uma ordem certa. Você corra? Não. Você não fez uma ordem certa. Não existe uma ordem certa. Tem água, dilui a terra apaga o fogo, o fogo consome o ar e o ar distorce a água. É água, terra, fogo e água. O ar, ah. Faz de novo. Só que a mana tá no nível detalhes. Mais alto. Que então é? Ela pode distorcer todo. Já tem porra? Tá bom, já entendi. Eu vou assistir Avatar, pode deixar. Não, mas é... Tem essa ordem? Os japoneses falam isso. Eu sei. Eu conheço essa ordem. Eu conheço os punhos. E errou ainda assim. Eu conheço os punhos. Punho de metal, punho de água, punho de fogo. O de fogo era da hora. Punho de fogo? Ah, tá. Como que foi isso aí? Tem isso aí mesmo que funciona. Que bonitinho vocês fizeram, símbolo da primeira ordem. Uhum. Ou é do Império? Os dois. Toph, ela aponta pra você e fala, é sua vez. E aí você, no seu sonho, você vai e começa a repetir os gestos da sua mãe. Você não é mais a Toph de, sei lá, 15 anos? 15 anos, né? Não é mais a Toph de 15 anos, que já sangrou, já pode casar. Você é uma pequena garotinha, de 4 anos, 3 anos, que ainda enxerga. E vê sua mãe fazendo todos esses movimentos. Três, então. Três anos. E você vai repetindo os movimentos. Daquela cedo pode casar. E aí você vê, caminhando pelas ruas, vindo na sua direção, quando você faz os movimentos finais do fogo e bate o pezinho delicado assim, e sobe uma pedrinha do chão, e vai uma chaminha de uma vela e bate na pedrinha, a pedrinha cai no chão, né? Você levanta a sua visão da pedrinha e olha adiante, você vê vindo pela rua, na sua direção, um homem. Esse homem caminha lentamente na sua direção, na direção da sua mãe. E você reconhece esse homem. Ele não é um homem esguio, com o corpo torneado e trabalhado, corpo de um atleta como a sua mãe. Ele é um homem que vem da nobreza. Ele é um homem de corpo um pouco rechonchudo, rosto corado, maçãs do rosto volumosas. Um homem que você conhece bem, um homem que você odeia. Ele vem caminhando na sua direção, na direção da sua mãe. Sorriso largo no rosto, e ele estende os braços para você e para sua mãe. Sua mãe olha para você. Toph, que felicidade, seu pai chegou. Vamos ao encontro dele. E sai correndo para abraçar o seu pai. Iniciativa. Quando ela chega e abraça seu pai, dá aquele abraço gostoso no seu pai, algo estranho acontece. Seu pai, ele faz assim, toma a cabeça pra trás, os olhos dele viram pra trás, dá um gemido sufocado. Sua mãe vira pra ele, querido, o que aconteceu? E a cabeça dele explode. A cabeça dele explode como se uma criatura saísse dentro da cabeça dele. Quando a criatura sai dentro da cabeça dele, a criatura emite um grito. E quando ela emite esse grito, a criatura se contorce, saindo da cabeça do seu pai, e o corpo dele inteiro explode, revelando a criatura que cai no solo e se projeta sobre a sua mãe, engolindo-a. Essa criatura é como se fosse uma serpente gigante. Tá? No local onde deveria haver a cabeça dela, existe um bico córneo, um bico de papagaio. Esse bico, essa cabeça, é rodeada de tentáculos que terminam em garras curvilíneas e afiadas. Essa criatura projeta esse bico sobre sua mãe, engolindo a cabeça dela, enquanto as garras a abraçam e a vão rasgando de baixo a cima. Sua mãe não tem tempo sequer de emitir um grito e é estraçalhada. Mãe! Você vê essa cena terrível. Você deixa de ser a Toph menina e volta a ser a Toph adulta. Essa criatura devora sua mãe, destrói o seu pai, que agora tava bonzinho. Ô, seu filho. Você é limão, né? limão. Tá destruindo aqui. Sério? Você tem isso? Que da hora, tá bolinho. Você quer? Porque não sei, qualquer coisa assim, que chega na minha narina, abre tudo aqui atrás. Aí, galera, não tem limonada. Tem uma maionese que vai fechar tudo. Pô, tem uma maionese que vai fechar tudo. Dá um cheiro aqui. Fecha, ó. Quer meu bem? Eu quero fechado. Dois dedinhos. Ou o mal de Parkinson. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado. Quem mais? Quem mais? Dois dedinhos assim, né? É. Ó, passa adiante. Dois dedos, né? O último põe dois dedos de elefante. Você pode ficar aqui dentro. Mas é melhor a gente virar, né, amor? Tá, então passa adiante. Deixa aí, na hora de virar tia. Na hora de virar tia. Até porque depois a gente tem que funcionar muito pouco, né? Exato. Ficou muito gostosa. Parabéns. Pode casar? Pode não. Tipo uma barraquinha em frente de casa. Escrevendo Lemonades. Lemonades. Eu vivo falando porque eu tenho memória idêntica, cara. Você se põe em postura de combate pra enfrentar a criatura? No pequenininha? Já, adulto. Não. Não? Como que eu vou? Eu tô paralisada. Paralisada? Eu tenho 5 minutos de sono, tô na cama deitada. Não, sonhando. Mas eu perguntei, no sonho pequenininha? Sim, não, é um sonho grande. Eu continuo sonhando, eu não voltei pra mim ainda. Ah, tá. Sim, com certeza, com sonho de combate. Você se põe pra enfrentar a criatura. Sonho de combate. E aí surgem outras 4 criaturas emergindo do solo e se jogando por cima de você. Você tem uma reação instintiva de se defender. Você põe os punhos, se defende, e aí você sente o impacto delas baixando, caindo em cima de você, quando sua visão volta a escurecer. Já que você está adulto, você volta a ficar cego. E aí você sente as criaturas atacando você e lutando contra você. Você só escuta na sua mente uma voz, a da sua mãe, dizendo: Luffy, acorde. E você acorda. Você não vê nada. É. Quando você desperta, Toph, você tá em cima da sua cama e está sem pés, destruída no chão, tá? E você sente a presença das criaturas ao redor de você. Quantos? Dentro do seu quarto. 5 criaturas. Não, tá vazando, tá vazando. O chão é feito do quê? Chão? Madeira? Madeira. Por andares? Lisbeth! Errou, mergulha! Será que tem agora, né? Eu acho que vai ter uns negócios meio assim. Melhor o agora. Você né? está dormindo tranquilo e calma, só que não. Sempre só que não. Depois tem você. Eu? É. Ah, tá bom. Só que não. Ah. E. Lisbeth, você está no templo de Valcária. Na cidade de Valcária. Sob a estátua de Valcária. Estado de Valcária. Sob a. A genitália de Valcária. É onde fica o templo. Um templo. Lugar sagrado. É, lugar sagrado. E aí, ela é virgem ou não? Descobrimos que não. Acabou o templo inteiro, caralho. Ela pode literalmente falar: meu corpo é um templo. Você está no templo de Valcária. E você está rodeada dos clérigos de Valcária. E eles estão ordenando você. Estão ordenando você a sumo sacerdotisa de Valcária. Pelos seus grandes feitos que você prestou à religião da deusa da humanidade, você está sendo ordenada a sub-sacerdotisa de Valcária. Poder. Poder. Diante de você está o homem a quem você deve encontrar, o antigo sumo sacerdote. É ele quem ordena você, rei de Calamar. Os outros clérigos. Hã? Não, o que morreu é outro. O que morreu era o Bright Staff, se não me engano. Leu? Você sabe tudo isso daí agora. Gostou? Importante, conta pra nós. Né? Importante. O que foi? Eu? Achou ruim. Ela tá desmontando a caneca ali. Tá meio ácida, não. Os outros clérigos tratam ele como Mestre Hand. Outros chamam ele de Mestre Calamar. E aí você deduz o nome dele, Mestre Henry Calamar. O cara a quem você deve procurar, segundo a profecia. Qual nome é o presente? E ele tem em suas mãos uma joia, a lágrima de Valcária. Tem uma tatuagem. Ele abençoa a lágrima de Valcária. Condecora você pelos feitos que você fez. E coloca a lágrima em seu pescoço. Uma frase meio estranha, né? Põe a lágrima em seu pescoço. Quando ele coloca a lágrima em seu pescoço, e ele a abençoa em nome de Valcária, que a deusa da humanidade te guie em todas as suas aventuras, que você nunca encontre descanso, mas que sempre esteja em jornada pelo mundo, com a vontade de nossa deusa, a lágrima brilha. Quando a lágrima brilha, você ouve uma voz em sua mente. A voz de Valcária. A deusa fala para você: Lisbeth, acorde. Você está em perigo. Seus amigos estão em perigo. Só você pode salvá-los. Acorde. Todo mundo pode salvar. Depressa. Acorde, Lisbeth. Não acordo. Sou eu quem está falando. Valcária. E quando ela fala, sou eu, Valcária. Você não está mais no templo. Você está numa espécie de uma caverna. Vou pegar um aqui pra mim. Libertação. Você está numa espécie de uma caverna. E você caminha dentro dessa caverna. Está escuro para trás de você, cada vez mais luminoso à frente de você. Você vê um jardim florido, tá, ao seu redor. Você vê uma espécie de um trono, e sentada nesse trono está a deusa da unidade. Ela se levanta desse trono, vem caminhando na sua direção, portando uma massa, um mangual, vem caminhando na sua direção. Conforme ela anda em direção a você, você vê as flores se desprendendo do chão. Hã? Tem. Você vê as flores se desprendendo do chão, né, e voando ao redor dela, como se fossem borboletas, pirilampos, tá? E ela vai caminhando na sua direção. E ela começa a rodar o mangual dela, chega próximo de você, encara você e fala pra você: não, minha pequena, não é a hora de nos confrontarmos ainda. Ficou bruxa. O momento do nosso confronto ainda não chegou. Chama a mamãe. Permanecerei em minha prisão guardada por você e pelos libertadores. Que Mas agora que você tem que despertar. Ou então sim. Você vai morrer, assim como seus amigos. Vai morrer igual você aqui, ó. Tirando a minha touca mesmo. Jeff, só uma perguntinha. Bom, quem é a Vitória? Você vai morrer igual seus amigos. Quando você leu sobre isso? Tem no desenho. A capa do livro tem ela. Agora você sabe três. Sobre isso. Ah, Vitória não é ninguém. Não é ninguém. Vitória é um personagem da minissérie Victory. Tá? Griel! Valcária. Deixa eu ver o que a Elisabeth tá vendo. A rival dela, né? Não sei. Ela tá junto com os três. Nossa, tem mais bonita aí. Hã? Tem mais bonita. Tem mais bonita. Tá vestida, né? É. Tem uma outra imagem dela aqui que é maravilhosa também. Então. Lisbeth. Essa aqui também é legal. Até o final da aventura. Caraca, nunca tinha visto isso daí do Libertação. Nunca viu? Quer ver? Não leia, só li. Só deixa esse negócio. Porque eu quero mestrar isso pra vocês. Quero matá-los. Essa aventura é assassina. Qual não é? Se matar só o Valcário tá legal. Ela fala pra você: depressa, retorne. Corte, ou vocês morrerão. O inimigo é poderoso, o inimigo é perigoso. Vocês já o enfrentaram, mas ele retornou. Ah, não. Sei quem é. Depressa. Posso tomar uma bolinha de carne. Acorde. Tá falando, milho amarelo. E quando precisar de mim, o... ela toca a lágrima. Hã? Beholder Fujão. Basta que você me chame. Verdade. Eu dele. Estarei sempre com você. Com essa lágrima, seus poderes serão muito maiores do que o de qualquer um dos meus seguidores. Acorde, ela toca na lágrima, a lágrima brilha mais intensamente do que ela já brilhou até hoje. E ela toca em sua testa. Desperte. E aí você fica. sai daquele lugar, você tá de volta ao templo, e aí você vê o rei de Calamar, ele vindo com uma coroa de louros e flores para colocar na sua cabeça, e aí Valcária sussurra na sua mente, acorde, você pisca e você vê, não é o rei de Calamar, é uma criatura de forma de serpente, com tentáculos no lugar da cabeça, um bico córneo, vindo para cima de você, tentando te abocanhar. E aí você sai desse templo e você está de volta ao seu quarto. Faltou alguém. Eu não sabia que tinha colocado o desenho. Nunca tinha visto esse desenho, muito da hora. Muito bom. É. Vendo. A aventura é muito boa. É porque é outro desenhista aqui na época. É, dá pra ver pelo layout da capa. Eu não posso ver. É diferente. Eu tô vendo o desenho. Não pode ler? Pode. A história em si eu conheço, a história de libertação. O Duo já fez essa aventura. Ah, tá. Então, vocês morreram quantas vezes? Não, ele fez pros molequinhos. Ah, tá, certo, eles. Certo. Ah, então eles morreram, com certeza. Já. Só tinha um no meu quarto e ele tá indo embora. Ele tá saindo pela janela. Quero fazer minha corrente ficar protegendo o corpo da cara. Eu vou até uma loja de relíquias. Uma loja chorando. De relíquias? É. Na escola? Ou joia, okay. Na joalheria. Que joia. Diamantes? Ah, ele quer diamantes. Ele quer diamantes. Por favor, o senhor tem um diamante de 5 mil peças de ouro aí? É só perguntar onde eles alimentam o Charles. Aí o cara pega um diamantico assim. Exato. Tenho, é, pois não. Só cuidado com o rubi. Deixa eu ver aqui. Eu falo, cara, que o último rubi não tá muito bom. Que a alma não esteja profanada. Vai virar. Aí eu abro a porta. Você abre a porta. Leon. Leon. Leon. Então, isso é aumentado. Quando você abre a porta. A porta ela tá meio travada. Você força ela e você abre ela. Quando você abre, 3/4 da porta saem na sua mão. Eita. Os outros 3/4 vão abrindo pra dentro e pendendo, despencando. E você olha a academia arcana e ela tá desmoronando diante de você. Os caras desse lançamento aqui, hein? Os caras estão abrindo as paredes. Desmoronando. Você olha lá fora e você vê diversas criaturas. Você vê. Você sente tudo. Você sente tudo. E você, lá fora, você sente o pânico das pessoas que estão lá de fora, dos alunos da academia arcana gritando desesperados. Pânico. Você sente diversas daquelas criaturas, aqueles globos de carne, flutuando e atacando as pessoas. E ela tá na frente, não era que tava batendo na porta? Se ele não está lá mais. Ninguém tá batendo na porta? Sorry. Ok. King fosse de bom. É, o mestre Arsenal tá te batendo. É. Probabilidade. Não, não, o Arsenal tá assim, ó. Não bate em você mesmo, bate em você mesmo. Para de se bater, para de se bater. E aí, então? O que você vai fazer? Venham aqui, eu os protegerei. Chamou o pessoal que tá aí, querido. Ok, as pessoas começam a correr desesperadas, aquelas criaturas começam a descer e atacando essas pessoas tudo. E vocês todos ouvem nos seus quartos o grito do Theon. Venho aqui, vou protegê-los. Vocês fazem alguma coisa quando tá... Eu não consigo, eu estou incapacitada. Não, você já recuperou um nível de exaustão, já dá pra sentir. Eu tô rindo. Já foi. A gente recuperou, todo mundo fez um descanso longo ou não? Pode considerar um descanso. Olha essa fala aqui. Só precisa comer os lugares. Olha a sua salinha do PT. Antes você. Ah, tá, você acordou assim. Vocês estão na academia americana. Ah, eu tô incapacitado. Já tô indo. Vocês podem ficar até mais tarde. Ah, não, sei porque eu fiz a meditação, não sei se tinha feito uma completa. Descanso longo, pode considerar um descanso longo. Todo mundo. Agora menos a Ciel. Oh, agora eu vejo. Só a Ciel que não tem os slots de volta. Só que não. Só a Ciel que não. Eu esqueci de recuperar minha vida antes de dormir, eu tô com 24 de dinheiro. Eu tenho 63. Como é que funciona a preparação de magia? Não. Você gasta um minuto por nível de magia. Pra quero recuperar metade do Warlock. Mas obrigatório você preparar porque eu usou o dia anterior. Que Warlock? Que bom. Tipo, que vai acontecer agora. Porque são coisas que eu não usar, tá ligado? Pera. Você não pode usar. Tô preparando aqui. Não. Precisaria preparar. Só pra mim poder. Perfeito. Né? 22 minutos. Então, por causa, eu vou marcar como se fosse. Provavelmente é uma hora pra você preparar todas as coisas. É, recuperado porque eu posso um usar como de uma de o slot. As sócias que você quer trocar. Eu recupero. Certo, você vai até o Theon? Mais alguém vai até o Theon quando escuta ele gritando? Eu vou. Eu. Ainda tem o bicho, né? Pra cima de mim, eu vou atacar ele. Ok. Você vai atacar os bichos. Bom, vamos rolar a iniciativa então? Falei! Vamos trocar essa musiquinha maldita? Ô, ficou uma música de suspense na hora que pôs a cena minha, né? É, a música hoje ajudou pra caralho. Iniciativa é habilidade, né? É. Vamos jogar com desvantagem? Fazendo o que, né? Ah, Jeff, perdeu um vídeo. Estou gastando a minha inspiração. Jeff. Você está gastando inspiração? Inspiração ou lance? Meu lance, não vou gastar um lance. Você vai esconder o vídeo, né? As músicas. Sabe o que é isso? Eu não lembro qual que é isso que eu fiz agora. Mas essas músicas, eu fui juntando ao longo de anos de jogo. Né? A maioria é tudo tema de filme, ou de anime, ou de videogame. Eu tenho. O Jefferson lembra? Quando a gente começou a jogar, eu montei um tinha um toca CD, aí eu montei um CDzinho. D&D Tênis. E aí até o CDzinho? Não joguei fora ainda. Depois eu fiz um outro, fiz 4 CDs. Né? Aí depois eu achei um monte de playlist na internet, fui baixando, outros caras foram compartilhando em grupo de RPG, eu fui baixando, aí virou uma lista gigante de músicas. Tem que crescer mais ainda. Quanto de iniciativas? 30. Gastou um lance, né? Ô, Jeff, eu tirei um vídeo, viu? Com um crítico? Opa! Tirei um luck, quer dizer, 13, Jeff. Foi 13. Eu tirei 16 e 20, cara. Foi o cara assistir, eu tirei 18. Ah, que droga. 14 e 3. Quanto, Murray? 13. Nossa, eu perdi um 14, Celerinho. 14 do Celerinho, quem mais? Top 14 também. Top 14. Eu gosto de duas vezes então, antes de vocês. 9 vezes. Nossa, que aconteceu? Se fosse uma Dila, giria. Serei sim. Vantagem. Até um 18. No 30 ele 18. Se eu fosse com desvantagem, eu já teria tirado 23. Mas é porque faz sentido, eu já tô lá fora. Se eu fosse normal, eu teria tirado 25. Se fosse normal, eu teria tirado 30. Eu não tenho desvantagem. Se fosse normal, eu tinha tirado 13. O meu é aqui, normal, daqui tá mais fácil. Não, mas espera aí. O meu é normal. Iniciativa é uma grande. Por isso. Nossa. Sério. Qual foi? 17. Você está batendo na porta do quarto do Theon. 17. E aí você escuta lá dentro o Theon gritando: venham aqui, eu protejo vocês. E aí você escuta num outro quarto próximo a Toca gritando: estou indo! Escuta o Celerinho: já vamos, Theon! A Lisbeth: tamo indo! Ô, Jeff, o meu é 17. Eu abro a porta. Meu 17. Eu esqueci que eu tava com desvantagem. De iniciativa? É. Tava com desvantagem, 17. Deixa eu desvantar. Ok. Vou mudar aqui. 3% da minha iniciativa, sabe a diferença? Quer que eu marque a iniciativa? O que é? 3% é 50 de dano. Aqui ele tem ressurreição verdadeira, e você? Vamos lá, vou jogar a iniciativa dos monstros. Eu nem vi os bichos ainda. Tô vendo? Só que eu sei. Quanto monstros são, amor? Você pode falar? Tem 5 contra a Lisbeth. 5 contra a Toph, né? Sim. Não, 4 contra a Toph. 5. 1 de frente e 4 ao redor. É que tinha 1, depois por fora. Era 5 no Celerinho também, né? Era 5 contra 1, mas acho que era 5 contra 1. Não combina com a minha classe. 5 no Celerinho. Mais um no Theon. Quantos monstros tinha no Murin? 15. Ah, acho que uns 4 ou 5. Um 5 no Murin também. 5 pra cada um. 5 pra cada um. Só pra ele que é um. Eu mato meu, você tira. E você? Você não mata o seu 5 também? Isso não falou, nem vi eles. Mas eu. É 5 no Murin também? Você é muito pior. Não é que eu posso escolher 3 domínios. Vai deixando aí. Vocês que estão piores. Os domínios não fazem nada, né? Por que, gente? Eu tô com uma boa aqui, tá melhor, né? Eu ia falar que estava pior. Certo, vamos lá. São quantos na Lisbeth? 5 também. 5 na Lisbeth, 5 no Murin, 5 no Celerinho um. E 1 um no Theon. Isso, guria. Guria boa. Vai sair mais 4 de dentro da casa. Vamos lá. É 5 pra cada um. Ok, os monstros tiraram 14 de iniciativa. Todos eles? Todos eles, vamos rolar em grupo. Porra, só a depois da. E agora eu vou mostrar pra vocês quais são os monstros que estão atacando vocês. Eu apanho e depois eu bato. Você tem mais destreza aqui, ó. Só com quantas destreza? 16. É. Então, primeiro o Celerim, depois a Toph e depois os monstros, é isso? Aí depois o Toph, depois o Celerim. Tem que terminar de estudar pra subir minha depois eu resolvo. Vai soltar quase. Nossa, eu junto com ele, só pra poder. 16? Você pode ir primeiro. Gostou do esqueminha aí? É Toph, Celerim, monstros. Enquanto eu não estudar... Quantos seus monstros tem de destreza? É baixinho. Então vai ser o... É menos que 10? Não, não é menos que 10, não. É mais que 10. Mais 3, não sei. Ok, você escolhe. Eu vou pegar o décimo livro pra ter... Você quer ir primeiro ou você quer as duas, né? Essas duas criaturas estão enfrentando vocês. O cérebro dos ambulantes e a... Um Grell e um Witch. Esses daqui são os duas de carne flutuante que vocês viram. Agora que eu vi um Grell. É um cérebrozinho. Quem que tá com o Grick? Quem que tá com o... Com os Gricks estão Celerim, eu, Theon, eu e Murin. E comigo tá também. Não, comigo tá o desculpa, eu inverti. Com os Grells, Celerim, Murin e Theon. Dá uns bicudinhos. Com os Greeks estão a Toph, a Lisbeth. Eu falei que é os vermes malditos. Griel. Ainda não. Griel só nós dois. Griel vai ser 5 de também? Sim. Só nós dois. Não tem iniciativa pra todos os monstros, amor. Vira a folha. Tem mais aqui atrás? Tadá! Porque ele vai pegar um de 25 mil. Então, vou fazer metade aqui e fazer metade aqui. Faça metade aí e metade ali. 25 mil. Oxi. Seria a porta do quarto do Theon e da Kairi só trancada. Eu posso tirar um corpo novo, não tem nenhuma penalidade. É até 200 anos de morte. Vocês estão com você? Vamos só. Olha, pode desligar. Já baixou a meia. Não, porque isso aí foi antes, provavelmente. Tá, tudo bem. Na hora que ele gritou antes, o combate efetivamente começar. 18. Ressurreição. 18? Aham. Tranca simples, Academia Arcana. Você vai. Destranca. A porta se abre. Show. Deixa eu ver. Para não molhar os bancos. Quando a porta se abre, né, você vai rolar um save pro destreza. Poxa, tem carta sendo mais barato. Muito mais barato. Meu, é que se eu falasse o Rafa, seu viado. Não. Não. Tem que especificar o viado. O viado. Uma portada na cara. Quê? Tá lá, viu? Se eu não me engano, tem uma vantagem em 103, acho que faz dona da movimentação. Rafa. Joga aí. Joguei. Leviosa. Ah, foi de boa. Ah, sim, ele tem. Tá. Você abre a porta, você empurra a porta pra dentro, né? Surge um rosto na porta formado de madeira. E a porta vira e fala pra você: invasora, esse quarto não é seu, só é daqui. E a porta se fecha. A porta se fecha, você pula pra dentro. Vai resvalando assim você a porta. Bum, não. E a porta começa a gritar: tem uma invasora aqui, tem uma invasora aqui. Acordem, acordem, invasora, invasora. Estranho a porta por dentro. Você acha que vai trancar a porta por dentro? Destrancar. Ah, destrancar. Porque provavelmente ele fecha e tranca pro invasor não fugir. Então, tipo, vou destrancar por dentro. Destranca a porta por dentro. E a porta para de gritar. Ótimo. Faz sentido. E deixa aberto. Porta para de gritar. E aí, quando você abre, você vira pra olhar o Theon. Você vê o Theon, ele tá na cama, deitado na cama, suando frio, pálido, gritando: venham aqui, eu vou protegê-los, eu vou protegê-los. A Kyra tá colada ao teto, flutuando. Você fez. Inteira. Tá jogando uma coisa branca, assim. Inteira. A cara tá flutuando e girando assim. Enquanto ela gira, luz sai dos olhos e da boca dela, ela vai rodando. Assim. E o Theon deitado na cama gritando: venham, venham, vão protegê-los, os monstros vão te matar, corram pra cá, corram pra cá. O Theon desesperado. Taquei uma daga no Theon sem a parte cortando. Chegou o cabo da daga nele. Pra bater o cabo nele. Entendeu? Não pra bater a parte. Nossa, você estudou a física, a distância. Peraí, ó. Deixa eu rodar ela assim, peraí. Deixa eu ver quantas outras ela precisa. Dá pra bater com o cabo e não cravo. Você joga de um jeito. Pode cravar. Quando você quer que ela não crave, você joga de outro. Oh, desculpa aí. Mas vai cravar, você pega ela na ponta. A proficiência é pra isso. Mas você joga ela assim, velho. Então, qual que é o que é seu AC? É 12, não é? Eu não tô sem armadura? Tá, peladão na cama. 11. Os machucado. 11? Sim. Então joga. Você tem uma penalidade de 5. Por quê? Porque eu não quero acertar ele? É. Ai, caralho. É a daga mágica. Ou melhor, joga com desvantagem. Desde a quinta edição, não vamos fazer contas. Joga com desvantagem. Dá uma mesma. É mágica? Não. Porque a média cai de 10. Matematicamente dá na mesma. Mas na sorte, 8. É, a sorte. 5 mais 8, 13. Passei. Ok, você vai e joga onde nele? Vai dar um de dano. Um saco. Não, louco, aí o cara vai acordar. Na esquerdinha. Não, você já tá atacando uma daga no cara pra no peito. Ele tá ok, deixa eu ver se eu sigo, tá de lado. Eu só vou acordar barriga com o Arthur. Barriga pra cima? Barriga pra cima e... Pênis ereto. Acerta. Eu acho que o peito. Headshot, então. Você tá sem headshot? Não. Que malvosa. Na cabeça. É. Eu acho que é melhor mais que ele vai acordar no braço dessa pessoa não acorda. Tá a corrente. Tá corrente. Opa. Você joga com tudo. O cara da adaga bate na cabeça do Theon. E eu grito, acorda! Theon, você tá lá gritando pras pessoas. E aí surge do solo assim um monstro, vem trombando nas suas correntes. E ele. E tum, bate com tudo na sua cabeça com o bico dele. Acerta em cheio sua cabeça com o bico. O que você faz? Levanta, sente dor. Sinto muita dor. Como assim, levanta, dor. Tá suave. Ah, dói. Levanta, sente short. Eu vou atacá-la. Vai atacá-la? Você vai atacá-la com o quê? Só pra eu saber. Na verdade, eu vou atacar todos. Todos? Você vai usar uma magia diária? É. Deitado na cama, o Theon começa a gesticular, invocar o poder de calminha. E suas mãos começam ele a. Ele começou a gesticular? Pode, person. Não vai se justificar porra nenhuma! Sir, it's my action. Não, ordem de iniciativa. Vai lá, quem que é o primeiro da iniciativa? Quem vai é vir? O Griel. É o Griel. Ah! O Griel. O Griel. Griel, onde que você estava mesmo? Nossa, fora da. Fora da. Eu vi um monte de criatura, eu vou usar. E aí você. Não, você não viu um monte de criatura. Se eu pegar alguém na frente, eu vou. E aí você sente a presença de alguém ali espreitando você. E tá? Você olha ao redor, procura pra encontrar o inimigo, mas não encontra. É aquela sensação opressora, aquele mau pressentimento na sua mente de que alguma coisa muito ruim tá pra acontecer. E aí vem na sua mente o pensamento. Já perdoou muita merda, já porque mais um não pode perdoar. Sabia quem calma ele tá lá pra desmarcar? Tão longe. Então, agora eu quero ver uma coisa. Ô Theon, você começa a fazer a magia, você usa as correntes da sua magia? Aham. Certo. Vou usar a tempestade do anjo. Ah, o cara já vai arrebentar, vai cara. Vai ser Deus lá de incêndio, ó. Vai sair água. Griel, você tá lá, você sente que tem mau pressentimento, de repente você vê surgindo assim no seu peito, você sente uma dor aguda, e surgindo no seu peito, esticada, uma corrente prateada, indo ao longe. Em direção ao alto. Desaparecendo da sua visão. Tá? Essa corrente, ela vibra, ela tremula e te transmite uma sensação de desespero, de pânico. E você sabe exatamente o porquê disso, você sabe exatamente o que está acontecendo. É como se o Theon estivesse chamando você. O que você vai fazer? A que distância eu tô de onde eu peguei a trama de glória? Poucos metros ali. Então, você tá andando com um Indira ali por fora, se você tem fundo, o que vocês acharam? Que foi perto do. Risado, me assusta! O templo de Glórien. Foi no templo de Glórien. Isso. Se não é longe de onde você está. Eu vou lá, vou rezar pra Glórien. Pra. Me ajuda a achar mais rápido lá, tá? Dá um bico aí. Porque eu, se eu for correndo, eles morrem, não dá tempo de eu ir voando. Então tem que ser mais rápido que voando. Então eu vou pedir pra Glória que me teleporte até o, onde tá o hotel pra que eu possa salvá-lo, já que só um pode fazer isso. Cara, esse pedido aí. Meio caro esse pedido. Eu te dou 3 pontos com o Pixel. Eu sei, né, mano? Joga religião. Religião? Ah, essa religião? Não, inteligência. Religião, não. que estaria, representaria melhor a fé do Grial nesse momento? Força de vontade. Não tenho vontade. O que representaria melhor a religião do Grial? Não é um teste de conhecimento. Não é um teste de conhecimento. Vamos ver então. Intuição. Intuição poderia ser. Intuição. Persuasão? Persuadir a deusa? Talvez também. Joga que você. Qual dos dois é o seu melhor? Intuição. É sabedoria, né? Eu tenho o Medicineia também. Medicineia. Vai ajudar muito. Eu vou no intuição. Vai. Eu acho que vai ser uma super. Super vantagem aqui. Vou jogar vantagem? Por quê? Vou usar. Ah, vai lá, usar. Nossa, nem começou o dia, já usou dois looks. Né? Eu tô jogando tudo com vantagem ainda. É complicado. Complicado. Sim, o que tinha que acontecer agora? Ota que pariu! Ponto herói? Você não tem inspiração? Ponto herói que rola tudo? Tudo. Então ponto herói. Né? Se você tá rolando com vantagem e rerola com vantagem com ponto herói, o Lucky também aplica. Eu tirei 7 de novo, joguei de outro. Tirei 7, joguei de novo, tirei 7. 7 não dá sorte, velho. Você jogou. Agora você tira 14 em todos. Blackjack. 27. 7. Não, Blackjack não, 7. Blackjack é 27. Ah, não, é 7, pô. Não, é 7, 27. Não, 28. Seu arco brilha. Só um homem fala. Meu filho, a Deus ouviu sua prece. Eu sei que ouviu. Acertou. Onde? Eu só não tô entendendo. Aqui o negócio é. Você tá com a Nick. Hã? Você tá com a Nick. Aham. Certo. Ela tá precisando estar comigo, a minha parte. Ah. É assim. Como eu curo essa. Não, porque alguém tinha roubado. Agora não vai, não sai aqui dando. Não, tinha roubado, não. Você emprestou pra. E a Nick aperta forte o seu peito dentro da sua armadura. E você ouve uma voz em sua mente. Vá, meu filho, ajude os seus amigos. E você está importado. E a Nick fica. Não, a Nick vai junto, o seu também vai. A Nick não fica, a mãe dele fica. Leva a casa! 10 é isso. 10 ou 7? 7? Tá, o poder de uma deusa agora? Eu acho que eu nem podia rolar a intervenção divina, né? A regrinha do clérigo também, né? Tá muito desbalançado. Já foi. Rola só pra ver. Não vai perder mais, não. 34. Não conseguiria. Aí cantou pra Patrícia. 99, ó. Ó. Só que pode ser todo mundo. Griel, você sai. No corredor da academia. Todo mundo com bordinha ouro ou platina. Tem jogo com cara de bordinha. E aí você escuta uma gritaria do Theon. Uma porta aberta, você escuta uma gritaria da Lisbeth, da Toph, do Murin, Murin entrando em fúria, Celerin falando alto também. O que você faz? Tô pegando. Só do movimento agora. Ela conseguiria me transportar o tanto pra fazer na academia? Ela é uma deusa, mano. É uma deusa. Parece que é bronze, mano. Que foi? Eu não fui aluno, não sei, né? Que o poder da deusa é maior que o poder do mago ali. Academia Arcana. Tudo bem. E a Academia Arcana pertence ao Talud. A Wina só é o mago. Hã? A Wina deu pra ele, então é dele. Ele tem um poder inferior ao de Glória, então Glória. Não tão inferior assim, né? Agora, apesar que por causa que Glória. Vou te dar um D6 de dano. É pouquinho a diferença. Tá, eu vou. O que tá acontecendo com o nesse corredor aí? Tudo calmo. Gritaria nos quartos e a voz dos seus amigos. Por dentro dessa gritaria. Você tá fazendo algum ruído dentro do quarto? Tô chamando o Theon. Você escuta a Ciri gritando o Theon pra ele acordar. Quem no tá quarto pra com a porta aberta. Ele tá no quarto. Vou pra lá. Vai, eu amo o Cami. Entrou no quarto. Entrou no quarto? Você vê o Theon naquela situação, né? O Theon desacordado em cima da cama, fazendo gestos, invocando o nome de Calmir, né? Conjurando criaturas malignas. A Kyra flutuando, girando, rente ao teto. E a Ciri, em posição, depois de ter arremessado alguma coisa no Theon, Você vê uma adaga prateada caída no chão próximo do Theo. Adaga prateada. E a Siri gritando: Theo, acorda, acorda, acorda. Theo, eu já tô aqui. Qual é o próximo? Acorda, tem a bonus action? Ação rezar. Ué, mas vamos fazer ação. Movimento. Me coloca em posição de meditação. Põe a mão onde tava corrente. E começa a pensar no Theo em calma. Tipo, tranquilidade pela corrente. Ok. Muito bom. Não é ação. Muito bom. Não é ela. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Se ele, quem que é o próximo? Eu. Você mesmo? O que você vai fazer? Então, hold person em você. Da Cia. Joga aí. Você vai jogar sabedoria? Sabedoria. Sabedoria! Sabe de pôr ela teus pau mesmo? Gabriel, ganha uma inspiração. 21. Ui! A situação foi muito boa. 20. Você tirou 11? Eu voltei. Tem 6 de consciência. Posso ganhar um look? Ah, 22. Pode ganhar um look. Look. 22. Passou. Era 28 que dá, né? É. Também passava com 28. Passou? Passou. Passou. Ok, sua ação já foi, seu movimento. Sua bonus action. Eu não sei como fazer. Se vocês tivessem os dois dormindo, né? Todo mundo interagindo no mesmo lugar, né? Agora fodeu. Agora fodeu. Pra todo mundo. Ele mundo nem hora, eu pensei, né, em desmaiar vocês dois, mas eu falei, foda-se. Eles são jogadores, eles são competentes, eles sabem resolver. Aura mágica? Você já tinha sobre eles? Pra ele estar tipo assim? Não. Quem? E a Kyra? A Kyra? Se ele pegar isso, foi igual a partida que a gente fez. Se o cara não estompar bem, ele perde. Uhum. No caso, a gente morreu várias vezes. Não te respondo. No caso, a gente morreu várias vezes. Tô tentando lembrar de que filme que tem essa porra, essa cena de grudar no teto rodando. Deve ser todo mundo em pânico. Deve ser todo mundo em pânico. Tem no Caça Fantasmas, tem essa cena também. Eu acho que é no Caça Fantasmas 1. Deve ser um caso que a Sigourney Weaver flutuando, ela abrindo um pouco a cabeça, depois ela vai subindo. Sim, sim, sim. Ela todo mundo tem um cara que faz o back gigante. O que vai ser? Sei lá. Desistiu? Tô parado, tô. Vai, choque. Passa pro próximo. É o Theo. Persuasão é pra cortar. Você vai fazer, Theo? Tempestade da Justiça. Nossa senhora. Qual dedinho que você mexeu? Tá, vamos considerar que tem um 10 graus voando ali perto do Theo. Theo, eu tenho que rolar? Ou é você que rola? Tem 10 em volta. Você entrou de destreza. Você me entrou de destreza. Espera, fazendo um pouquinho no metajogo, tudo bem? Busque... Correntes, busquem os cruéis e punam-os com justiça. Ah, ela só vai buscar os cruéis. Beleza, morri. Beleza, morri. Você acha que ela é cruel? Pior que, não. Sim, ele é cruel. Destreza, os dois aqui. Não, é crueldade roubar os loot nossos do time. Acho que não é crueldade roubar nossos loot. Destreza pra todo mundo. Tipo a corrente de Andrômeda mesmo. Vai aquele monte de corrente girando, né? Faz assim, as correntes vão girando ao redor do seu pulso, né? E vão indo em direção a todos os graus que estão flutuando. Os caras estão voando, moleque! Save de destreza, né? Cadê a save de destreza? Aqui. Você tá fazendo pra quem? Pra cara? Não, pros graus. Você tá querendo dizer que é a cara do Mauro? Pros graus. Mas tem ou não tem esse? Eu não tô entendendo. Tem, mas não fisicamente, parece. Lembra do cara do sonho? Ou é sonho ou a gente tá em outro plano? Eu acho que é sonho. Lembra quando a gente tá vocês com... Vocês no plano dos sonhos. Devorando os graus. Vamos atacar com o devorando os graus. Bom, save destreza, né? Os graus. Deu 19. Os graus. É a minha 19? Não lembro. É. É 19? Sério? É da arma. Vê se cara não tá alguma coisa. Vai um monte de... Por que eu já... É, o save dele é normal. Ele não fala aqui, mas eu imagino que é só dificuldade normal. Que algumas armas têm o save próprio. Ou são aberrações ou monstruosidades, só pode. Dito são feios esses bichos aí. Eu chutaria aberração. Ah, é, o verbo maldito é o quê? É um 10 a isso, 30. Os verbos malditos. 30 de dano? É 8 de 6. Tá lutando com os verbos malditos. Então, vezes 4. Então, 40. Metade, 20. Então, marca 20 de dano aí nos 10 que estão ao redor do teu. Agora, assim você joga média. Vai marcando pontinho aí. Certo. Você dispara suas correntes, Theon. Elas vão girando, serpenteando, atingindo, perfurando os grãos. Eles vão se contorcendo de dor, ficando extremamente feridos. Mas isso não é suficiente para detê-los. Eles continuam, muitas dessas criaturas, atacando as pessoas lá embaixo. E eles vão indo na sua direção para atacar você. Agora eles notaram a sua presença. E estão fundos da vida. Ok, o que mais você faz? Fudeu. Defenda. Eu não sente o calorzinho? Hã? Não sente o calorzinho? Karma. Karma. Desculpa. Karma. Tá. Lair action. Calma. Agora você sente calorzinho. O Grel é a lair action agora. Ui, já fudeu. Deixa eu ver a iniciativa 20. Já passou. Já passou, né? Depende, o Theon te dou quanto. Pera, eu ajo de novo, menos, então? Né? 17. Tudo 17. 17. Você dispara as correntes nas criaturas, né? Elas vão gritando, voando na sua direção pra te atacar, tá? Você sente um calor intenso no seu peito, Theon. Calor intenso mesmo. Joga aí um teste de insight. Tá dormindo. Percebe esse check, né? É. Sim. Rafa, usa luck. Tirou dados bons, pelo menos. Qual foi o outro? 10, 10. 9, 10. Rafa, então vocês vão look. Vamos ver, o total vai dar 19? É 15, mas tem potência. Ok, percepção? Não, no site, intuição. Okay. Então você tem mais 11 de pontos. Então, tá dando 21. Ah, não, tá dando 20. Tá, tem 9. 21 é um valor ótimo. Né? Tá bom. Quanto? 20. Quanto você tá falando, cara? 20. Qualquer valor acima de 15, tá bom. Por enquanto, né? No nosso nível. Não, acho que no nosso nível valor tem que ser 20 pra ser. Você escuta a voz do Grial em sua mente. Theon, acorde! Ah, tá, me esqueci. A voz dele bem calma, bem mansa. Só que eu vou acabar esquecendo. Amarra no passante do cinto. Amarra nele. Theon, acorde. Amarra no saco. Acorde, Theon. Acorde. Agora você pode jogar um saving throw de. De acordar. Sabedoria. Um dos dois. Tem dúvida entre sabedoria ou carisma? Sabedoria. Força de vontade é sabedoria. Então você rola um saving throw de sabedoria. E a dificuldade disso daí é. 25. Saving throw, Rafa. Saving throw. Fala assim, já vou jogar Lucky já, então vou jogar dois. Os domínios da trapaça pra dar o tempo do turno. Vou jogar Lucky. Se precisar ter vantagem. Então você resolve usar inspiração pra jogar dois dados. Vantagem. Ah, então é verdade, eu uso a inspiração, vou jogar mais um dado. Então você tirou 6, né? Quanto deu? 2. Ah, você joga cara, essa usou porra usou desse dado aqui, mas esse tava dando sorte. Ó, o 20 aqui, ó. Louco! Nunca mais, né? Então tá, você vai. Você rola os dois, cara. Não, ele só usou um Lucky, adiciona mais pera, um dado. Pera. Agora com o poder. Ah, pô, nunca rerole um dado que vou tirar um 20. Pronto, agora você rola uns 3. Vai. Agora sim vai dar um vai, bom valor. Vai, filhão. 20 vai vir do meu. Vai, filhão. Nossa, eu rolo um dado 16 meu. Ah, o 16 já passa. Ele é 27. Mano, passou? Eu já ganhei 3 dados. Passou. Pô, normal, inspiração e um Lucky. Theon, você escuta a voz do Grial. Theon, acorde. Acorde. Você olha ao redor. E aí você pensa consigo mesmo. Você não vê nada. Cara morto. Não pode ser verdade. Isso tem que ser um sonho. Tem que ser um sonho. Eu teria sentido o inimigo se aproximando com as minhas correntes. O mestre não faria isso. Só pode ser um sonho. O mestre não faria isso. Deus o mestre não faria isso. O mestre fará coisa pior. Deus não faria isso. O mestre não faria isso. O mestre não faria isso. Um sonho. E você levanta da cama, suado. E aí quando você levanta, você desperta, você sente a cama do quarto, você tá sentado na cama, tá? Você tateia a cama, você não sente a Kyra na cama. Você sente a presença do Briel próximo ali, muito calmo, totalmente plácido. E a presença da Ciri, confusa, desesperada, tentando fazer alguma coisa. Sacando na garra pra tacar. Ela tá urso do pica-pau. Urso do pica-pau. Bom, muito bom. Só... E aí, Théo, o que você faz? Tem alterações? Eu não senti a Kyra ainda. Sentiu a Kyra flutuando em cima de você. Eu viva. Ruim, pego ela e a abraço. Abraça ela? É. Mas como você pega ela? Tá com a corrente no pé dela. Você dá um pulo? É. Você dá um pulo, segura ela. E você vai flutuando junto com ela. Essa é a primeira vez que eu vejo um seco pular com as correntes. Ele não sabe onde ele vai cair. Por isso que ele não pula. No chão, caralho. Mas ok. Não, ele erra o chão. Ele voa. Ele pode deslizar. Você pula no chão, laça a cara com as suas correntes, vem trazendo lá pra baixo as correntes. Griel. Você sente a agitação das correntes, você sente que o Théon despertou. E Ciri, você vê a coisa mais bizarra. O Théon estica as mãos pro alto, assim, surgem correntes ao redor dos pulsos dele. Você. Tá? Corrente, uma dessas correntes vem, vai até o seu peito, outra até o peito do Griel. Tá? E as correntes vão, abraçam a Kyra, vão fazendo força, trazendo ela pra baixo. E aí o Théon vai abraçando ela, tentando acalmar ela. E a cara vai flutuando, o brilho saindo dos olhos e da boca dela vai diminuindo de intensidade. Ele abraça a Kyra e a Kyra volta a dormir profundamente. Agora tudo faz sentido. Ele nasceu numa floresta, ele tem corrente que prende os outros. Ele é um Bulbasauro. Ele é um Bulbasauro. O Bulbasauro é ótimo. Caralho, velho. Ele cura. Tá evoluindo, por isso que ele é. E a cara é a Sabrina, né? Porque ela que tá fazendo esse pesadelo com a gente. Nossa, vamos evoluir aí, ô caralho! É que me coloca em armadura e evolui. Ele é o Bulbasauro, foi a melhor. Vou usar solar bem. Moleque, o que você tá comendo no café da manhã? Você tá ficando ligeiro. Você é moleque borrachudo. Tá saidinho, menino. Tá malé. Certo, quem é o próximo? Tá controlando a iniciativa aí, pô. Griel de novo. Acelerinho. É eu, Cris. Não, é a Toph, depois eu, depois os monstros. Ah, você deu a vez pra mim. Ele cedeu. Todo mundo tem 16 de destreza. É. Vamos então, vai, Toph. Que lado que o Théon tá? Sumiu. Théon? Que lado? Ele tá atrás? Pra sua direita. É, é pra trás de você. Tá. Théon, já estou indo. Eu vou tateando e procurando a parede. Se toca a parede, esse cara tá instalando o bico. Eles estão aqui! Estão aí também! Toma cuidado! Vão indo pra cima. Vamos de você. Vamos procurar sobrevivente. Boa, boa. Eu começo, eu dou uma cabeçada pra você. Seria melhor se tivesse cocos. Hein? Eu pego impulso e dou uma cabeçada contra a parede pra atravessar. Nossa, meu Deus. Mancada na parede? Não, seguindo de frente. Eu falei, eu vou, procuro ele e tateio. Eu pego impulso, buf, pra sair. Matrix, Morfeu, sim. Pra sair estourando a parede pra chegar nele. Certo. Né? Eu não vou sair pelo corredor. Ele vai gastar um ponto de salto pra estourar a parede? Não, é parede mágica, é pum. É, tudo ali é mágico, né? Só que na cabeçada. Nossa, aquela parede. Eu tenho um talento, como se eu converter a magia pra uma arma. Como meus pulos são mágicos. Minha mão é uma arma mágica. Considera uma arma mágica. Tá, vamos ver. Você vai fazer essa cabeça ou você vai fazer? Tá, eu quero transferir essa energia da magia pra essa cabeçada pra dar um impacto. Mas você treinou sua cabeça pra ela ser uma arma? Sim, o monge começa treinando a cabeça, a mente primeiro. Basta uma convicção que depois tá, tá, mas uma convicção que nem parece. Tá batendo com mais o corpo. Você treinou a cabeça? Como? Ele ficou dando cabeçada na parede. Ela tá com a cabeça dura. Não é só falar que você ficava dando, dava cambalhota e batia de cabeça no tijolinho. Igual o Jet Li. Olha, eu vou ter um ataque primeiro quebrar o tijolo com a cabeça, depois com a mesa. Tá, vamos ver se você estoura a parede. Eu tô usando como se fosse o desespero e não a... Tá ligado? Okay. Mas eu quero usar a magia. Ou despedaçar, beleza? Certo. Despedaçar dá dano em objetos, né? Sim. É, eu suponho que seja uma parede de madeira, né? Madeira. Ele que tem que fazer. Tudo madeira. Agora tem que achar o quebrando objetos. Mágica. O que você vai procurar, Jeff? Quebrando objetos. É a CA do objeto. Sim, selo objeto. Eu acho que tem que dar o dano total. Não é muito alto, não. 15, vai. A CA é baixa, mas o difícil é dar o dano total pra quebrar. 15, mas como é concussão, né? O dano vai ser dobrado, fraqueza. CA 15, se você acertar, você dá dano dobrado na madeira, na tauba. Ah, o ataque é de exaustão? Não, normal. Eu não. Pensei que de exaustão. 4. Já sei como acordar o próximo. Não tem luck, né? Não tem luck, né? O pior é que ele já fazia. Já, tem o... É que mudou o... Ataque normal, né? Isso. Quanto a sua proficiência? No caso? Não, proficiência é mais o bônus de força. Ou destreza, porque você é monge, você tem finesse. Ah tá, eu tenho 16. Sua cabeça tem finesse e light. Com propriedades. Ela pode usar duas cabeçadas com Dual Wielder? Com 16. Ela bate com duas cabeças. Tá o dano? 16? Ok, você acertou a parede. Vou colocar mais um inimigo. O dano é considerado o dano do punho. Ele é monge. Sim. Quando você vai usar Hard Jungle, eu pegar o campeão. E ativava um bônus 4. 7, 11, 16 já dobrado, 32, mais o despedaçar. Mais o despedaçar. Nossa, usou magia na cabeça? Uhum. Tô com 4 níveis de exaustão, né, mano? Cabecinha é mágica. Despedaçar é 8, você tá olhando o campeão com o bichinho certo. O bichinho fica lá. 3D8, acho. Não, mas o ADC tem que... E aí, tá confusinho o ursinho de Galfão? Quê? O ADC tem que... Vocês não esperavam por essa, né? Pode se tacar no meio. 8. Só começo. 10. Não, eu fiz normal 13 no despedaçar, mais 32 no, na cabeçada. Eu prefiro um brand. 13 no despedaçar. 35. Nossa. Acho que até um brand na. Tá, ok. Você bate a cabeça. Atravessa a madeira, vai entrando pra dentro do quarto. Então, cheguei no você, você vê essa cena. Então, você percebe a Toff estourando a parede do quarto, entrando. Tá tudo bem aqui, Theo? Eles estão vindo! Se prometa! Vamos chamar o pessoal, acorda todo mundo! Espera só um minuto. Esqueci de escrever pra vocês dois uma cena. Então faz os gestos, estica as duas mãos pro alto, e aí vocês veem as correntes dele saindo, golpeando pra todos os lados, na hora que ele tava dormindo ainda. Tá? E conforme as correntes golpeiam o ar, elas não golpeiam apenas o ar. Vocês percebem que elas batem e ricocheteiam em algo que está invisível. Vocês não enxergam, você não consegue ver. Uma coisa invisível na sala, então. E aí a Toff entra, rebentando com o Kokoruto. Então não estão invisíveis. Eles estão vindo. Vamos procurar o pessoal. Ah, senão você veria. Eu passo calma pra ela através da minha corrente também. Passa calma o cara, tô... Ai, calma. Toff. Deixa de camomila aqui, o cara vai entrar. Abre os olhos. Enxergue. Ela é cega, ela não é pálpebra presa. É engraçado você falando isso com um cego, mano. Os olhos estão abertos. Abra os olhos e veja verdadeiramente o que está acontecendo. Veja verdadeiramente. Tô vendo nada ainda. A calma tá indo pra ela. Usa, insight, use CD 20. Use your feelings. Desvantagem. Ah, você chegou. Você joga tudo que desvantagem. Por ele ter falado dos seus sentidos, ela vai estar com vantagem. Tá certo. Isso aqui. Mas aí tem vantagem por causa do bastão. Ah, é verdade. Não. Não, só em percepção e iniciativa. Detalhe. Toff, você atravessa o quarto, a parede, tá? E você tá em pé, lá no quarto do Theon, sentindo onde tá o Theon, tá o Griel, sentindo onde tá a Ciele, tá? No quarto do Theon tá cheio de criaturas ali, tá? Flutuando, atacando. Você sente uma brisa entrando através da parede, da porta do quarto do Theon, e você percebe que a Academia Arcana foi destruída, tá desmoronando. E lá fora você escuta os gritos dos alunos desesperados. Ei, Vincent, vocês três, você não vê mais sente, tá? Vocês veem a Toff despencando dentro do quarto do Theon, caindo da cama dela, atravessando a parede, caindo no chão, e lá no chão ela fica se debatendo. Theon, Theon, eles estão vindo! Um sono profundo. Se batendo feito uma Magikarp no chão. Feito um urso do Picapau. A gente grafei a cena na parede. Tá, tirei 14. Total? Não, Theo, é mentira isso! Tá desmoronando a academia, vamos tirar todo mundo daqui! Falhou, Theo! Vamos ver quem sobreviveu, vamos tirar daqui, acorda o... A Toff ainda está presa. É. O Vladislav, os professores! Não, isso tá acontecendo só na sua mente. Não, cara. não tá, você não tá vendo, tá desmoronando aqui. Presta atenção. Não, eu cego. Tu não tá vendo? Ninguém dos dois tá porque eu perguntou, eu tô percebendo. Mas a gente tá falando em voz alta, não tá? Cara, pior, melhor que cegos, surdos e loucos é cegos e loucos, né? Cegos e loucos. Tá, cegos loucos. Eles estão falando em voz alta, eles estão. Em voz alta. Desculpa. Ah, sei. Eu tô com desvantagem. Vocês estão em voz alta. Cegos, surdos e loucos, não, mas melhor interrogatório do museu. Aquilo lá. Isso aqui é pra mim. Tô, filho. Tá comigo? É estranho dizer que isso não é real, mas ao mesmo tempo não deixe que eles te atinjam. Não, eu tô desviando o máximo que eu consigo, você também. Contando proteja-se. Proteja-se. Ah, então ele tá protegido pelo escudo dele que tá flutuando ao lado dele. Ah, isso que é o invisível? Quem que é o próximo? Ih, você. Então, você tá na cama pelado. Não, não durou pelado. Ah, mas. Tempo de pijaminha. Mas a Kaira te despiu, meu bem. É, enquanto você dormia. Não está... Mas teve vingança. Você que ela foi parar no teto. Alguma coisa que rompa a realidade do sonho dela. Não, não. Tipo um construtor de realidade? O que que mais você vai fazer? Mais nada. Eu tenho a magia de sonho. Ok. Celerinho. Qual que é a sua ação? É, eu tava fugindo dos bichos. Você não tá aqui. Eu tava fugindo dos bichos. Você viu os bichos passando lá fora, porra. Escutou o Théon gritando. E quando você sai do lado de fora, você vê a Academia Arcana desmoronando. Um monte de bichos flutuando, atacando as pessoas. Outras minhocas no chão atacando as pessoas, tá? Conforme você vai se afastando do prédio, você olha numa janela e você vê a Lisbeth combatendo as criaturas com a espada dela. O Murr combatendo outras criaturas com o machado dele. Os monstros vindo na sua direção. O Théon e a Toph no quarto do... aliás. Você vê a Toph no quarto do Théon. Na alucinação também. Você vê a Toph e o Théon no quarto do Théon lutando contra as criaturas também. Eu reconheço criaturas, são essas? Sim, não precisa nem jogar teste. Uma palavra pra ver a placa de novo. Grels e Grix. Tipo, e Grix. Todas as informações básicas, tipo, de habitat, essas coisas? De habitat, essas coisas sim. Coisas específicas, testinho. Então, vamos ver o que eu conheço sobre ela. Joga aí. Elas arcana ou natureza? De... Ah, esse Kaira. É o metajogo do bem. Quero ver se ela só aparece em sonhos. Só aparece em sonhos de Kaira e passa pra todo mundo, foge com a cabeça de todo mundo. A planta tem um teste bom. Vou pegar pra ler o fluff aqui. Deu 17. 17? Fica baixinho. Ah, desvantagem quebra. É, desvantagem quebra. La desvantagem. Se tivesse fosse história, não, não. Grels e Grix. Regs não. Grels e Grix. Como que é onde? Beleza, uma vez fez isso no bola do cara. Ele tava marcando, achou que daquela. Eu rachei, mano. Aquela juntada na minha. Bom, desculpa. Você sabe o seguinte: essas criaturas são criaturas das profundezas do Underdark. Já começa a falta de sentido aí. É uma criatura do Underdark na academia. Elas não são criaturas que atacam só nos sonhos. Já sei. Perdão. De forma alguma. É sonho e pesadelo. É meu sonho e ninguém te ataca, é só um pesadelo. O que mais eu posso dar de informação relevante pra você? Como que a gente começa a enxergar? Ela seria muito bom. Cuidado com os tentáculos do Grell. Ok, deixa eu ver na ideia. Posso tentar! Limonades. Limonades. Limonades. Limonades. Limonades. Você vai querer limonades? Limonades. Não, não. Faz de conta que não aconteceu. Vai, meu copo. É o copo, mano. Amendoides. Alguma coisa que não faça sentido elas estarem ali. Essa acusação do Leonardo? Vou pra lá. Medonhês. Ambos são predadores vorazes, consomem tudo que se move, menos eles próprios. Fica parado, fica parado. Que bom, fica parado. Oh. Não, essa aqui não é T-Rex, não. É, não adiantou, né? Porque a gente tava dormindo. Quando eu tava dormindo. Tá fominho, dormindo. Mas no sonho já tá se mexendo. Se eu tivesse com 5 níveis de exaustão, não tava sendo atacado. É. O bicho já tá passando o senhor. Deixa eu ver uma informação que eu tenho suspeita aqui. Uma informação suspeita. Pode ser importante. Eles têm raiz. Tem mais dados oh, deles. Pegou. Pegou. Que isso? Ah, isso passa no ar. Porque teoricamente não existe Underdark em Arden. Até existe, né? Não Underdark, Underdark. Mas até existe Underdark. Você me quase. São os níveis abaixo de Doherim. Só tem Balrog. Não, tem os Fintroll. Sphincter Troll? Tem mais coisas que vocês já encontraram. Mind Flayers. Então, abaixo dos Fintroll. E uns Drolls. E Drolls. E também já encontramos. Que também já encontraram. Não se conformou minha suspeita, não. Não? Não, não se conformou. Mas os Grells, eles guardam várias particularidades com os Beholders. Flutuando, tentáculos, graçõezinhas, né? Tem alguma correlação ali. Mais uma informação relevante pra você, pra compensar o seu 17 aí? Deixa eu te dar uma informação aqui. Opa, pera lá. 17 em teste, né? Joga um D10 e escolhe o número da informação. Tem 10 informações. É interessante isso aí também. Interessante. Os tentáculos dos Grells são venenosos. Que é mundo invertido mesmo. Mundo invertido, por boa. Mundo invertido. Já pensa aí o Demogorgon. Ou a Bárbara. Ou a Bárbara. Espero que seja o Demogorgon. Ninguém quer aquela menina chata do caralho. Não, tá bom. É. Não tem muito mais informação pra eu te passar a respeito dessas criaturas. Não, mesmo. Os tentáculos são venenosos. São criaturas que espreitam nas cavernas. Nas cavernas? Tá. Eles não precisam de visão. É óbvio, não tem. Eles têm percepção a cegas e tremor sense. Ambos. Tá, 17. Com esse 17 eu posso te dizer o seguinte. Todo mundo é cego agora, né, Tom? A carapaça de ambos é bem resistente. Todo mundo tem cego. E a carapaça dos Grells é uma carapaça óssea extremamente seca. Oh. Bem resistente. Invoca o Jazira. Que mais? Que mais? Que mais? Suas ações completas. Ok. São aliás, faças, né? Então, só monstros que são das cavernas surgem numa escola no outro plano. Exato. Primeira coisa, alguma coisa deu muito errado na proteção. Eu vou procurar a sala do lado de... Ou deu merda no zoológico de novo. É. Nesse caso, eu vou procurar o Vladislav. É a informação mais confiável que a gente tem ali dentro. Procurar o Vladislav. Ok. Até a sala dele. Você vai até a sala dele. É, eu quero ir até onde dá. Certo. Você vai voando até a vila dos professores, do outro lado da catacumba americana. É, e vou voando e observando o que tá acontecendo. Certo. Você vai voando, ganhando altura pra ir em direção à vila dos professores. E algo bizarro te choca. Não tem mais dois professores. A vilinha, o prédio onde os professores habitam, ele foi obliterado da existência. No lugar dele só existe uma grande cratera no chão. Nossa. Quando você vê, quando você olha pra aquilo e se dá conta do quão nefasto, do quão assustador é isso, você vê o solo se movendo na sua direção. A partir da cratera onde antes existia a morada dos professores, na sua direção, o solo ele vem se movendo. Mas como sorte. Se fosse uma mão percorrendo por baixo de um lençol. O Vladislav é pedófilo, tava na quarto de uma menininha aí perto. Então, tem três de convicção aí? Nesse caso, eu vou ir até o zoológico. Até o zoológico? Ok. Você vai, sobrevoa o zoológico. Quando você sobrevoa o zoológico, você vê o zelador Rashid caído morto no chão. Todos os animais do zoológico soltos, barbarizando por todos os lados. Devíamos ter dormido lá na casa da Caio. Os Shorns. Os Shorns. Eles estão ao redor da jaula da Pantera Deslocadora. Tá? Eles estão ao redor da jaula da Pantera Deslocadora. E... não, da jaula não, em frente à jaula, tá? Uma espécie de uma praça. E eles estão todos de mãos dadas. Suas três mãos dadas fazendo um entrelaçamento bizarro. e eles ficam girando em círculos de mãozinhas dadas, gritando Shorn, comemorando algo, todos eles. Eu quero fazer uma coisa mais. E você tem certeza absoluta, esses Shorns comeram um rubi estragado e eles aprontaram toda essa palhaçada no campus. Eu quero fazer uma coisa mais arriscada ainda. Opa! Descer aos níveis inferiores do zoológico. Por que não? Eu acho que o verdadeiro poder tá vindo de lá. Por quê? Porque o seu deslocamento acabou. Não, sei, eu vou ir fazendo isso. Tá, Celerim. Seu deslocamento... Eu acho que é até só o zoológico no máximo. Até o zoológico só. Porque dentro da vida real... Ok, você começa a descer. Parando, né? Começa a descer. Você encontra a entrada que vai para os níveis inferiores, a portinha da jaulinha, e você começa a descer. Monstros. E agora estou num dilema gigantesco. Quem que é o próximo? Os monstros. Vamos matar todo mundo agora. Vou matar todo mundo, vou passar, já vou matar. Começa todo mundo. Tá legal, Grits atacando então. Ah, tomei uma porrada de Grits, eu não toco. Tá, o Serenim fugiu. Vamos começar a atacar. Ataca de oportunidade. Estou com 24 de vida. Então tá de boa lá no plano material, né? Eu também tenho. Então vamos atacar o Murin. Tem Grels atacando o Murin. Tá, reação fúria. Reação fúria, ok. São 5 Grels atacando o Murin. Tá, eles vão estar acertando o Murin muito antes. O cérebro com bico. Os grãos de bico. Os grãos de grão de bico enraizado. Grão de bico. Só se lembrar, o Grick, bico. Hã? Grick é o tem bico. E Grel. O teu cérebro. É o Grel é o outro. É o teu cérebro. Não, é outra coisa que eu ia falar. Mas é pra você lembrar que são os caras. Tá tudo aberto esses dados aqui. Teus grelos. Tá tudo aberto essas pontas, esses dados aqui pra matar o Murin. Shorn. Primeiro ataque. Errou. 13, mais 10, 23. Errou. Errei. Segundo ataque. Shorn. 25. Terceiro ataque. Shorn. 26. Vai, então, sorry. Quarto ataque. Shorn. 19 pra 29. Realmente. Quinto e último ataque. 30. Errou, né? 18. Aí eu não falei Shorn. É, lá tem que falar Shorn. É porque só tá. Vamos ver se eu vou matar o Murin agora. Nossa. Dano dos Grels. Porra, Jeff, eu tô fuso, não mata, Jeff. Eu mataria. Eu acho que isso foi um desafio. Isso foi um desafio. Agora é 3d10 mais 3. São ancestrais aqui. Eu acertei 4 ataques. Cada um usou uma forada. São 25d10. Uma forada de dano mental. Uma forada de dano mental. É, isso o dano foi psíquico aí, foi. Dragão roxo. Tá, são 4 ataques, então já tem 12 de dano. Eu também tô te falando. 22, 25, 27. Que tipo de dano? 27, 30. 43? Não sei se. Não sei. Então 43. Isso aí, foi. Tá jogando. É D10, talvez. Terra devastada. Você quer que eu fale o Os números do D10 eles ficam todos alinhados. Terra devastada. Põe o ímpar agora. 43. Bateu ímpar, 43. Mais ímpar. Com 18, 61. Foi 3. Foi 3 até 64 do Domery. 64, 67, 71, 73. Que tipo de dano que é, Jeff? Doído. Então. Dolorido pra caramba. Dolo doido. Ah, eu pegava. Quanto deu? 74? É o quê? Psíquico mundo, não. Murin, estranhamente, o bico e os tentáculos. Opa, esses caras dão um monte de ataque. Ó lá, vai. Como era o cérebro que tava atacando? É? É, os grãos. O cérebro os tem vários tentáculos. Tem vários tentáculos. Eu só vi dois. Estranhamente, deixa mais. Eu ver. Eles estão fazendo dois ataques, um com os tentáculos e um com os bicos. Mostra, mostra a imagem. O cérebro não tem bico. Tem. Tem? Eu achei que era a cobra que tinha bico. A cobra não tem. Agora, a cobra tem bico também. A cobra é a do Resident Evil. Olha, até aí. Não é pra você dar média do dano do... Não, ele tentou acabar de jogar tudo de novo. Ele vai ver agora se ele acerta, né? É porque às vezes é por categoria, então... Essa fala short. Dou a média do dano dos tentáculos. Eu até fiz a minha miniaturinha, mas... Por enquanto não vamos precisar. Já achei, Tamir. Ó, esse é o Grel. Esse aqui é o Grel. Murin, estranhamente, os bicos dessas criaturas rasgam Não, primeiro foi o tentáculo. Os tentáculos delas conseguem penetrar profundamente na sua carne, rasgá-la. Apesar de você ter um couro duro. Acendeu! De... Só, vamos acordar! O bárbaro consegue perfurar você. Dando fé tudo que se. Vai dar um sono, né? Calma, só foi 73, tem mais ainda. Vai dar média do outro. Você tem alguma reação quando você toma o dano? Já usou. Você faz aí? Chora. Eu já usei minha reação. Não, eu não tô falando reação. Não, não, não. A reação. Eu vou enfiar uma faca na sua barriga. Você vai olhar e falar assim: ai, como dói. Não. Ai, meu barriga, para! Vocês todos escutam os gritos de Murin sendo atacado, sendo morto pelas criaturas. Você só isso? Vamos lá, agora tem o um ataque do. Já acabou, Jess? Só tem não, uma. Ainda não, a Jéssica aqui vai arrebentar. Carma, que ainda tem mais dano, cara. Carma, que você vai. Ficou o ataque dos tentáculos. Mais 4, 5 biquinhos. E então falta o poison, não falta. E falta o poison também. O poison é mental, com certeza. Colado. Não ressuscita não. 28. Short. 23. Short. 21. Tem que tirar 8 pra errar. Crítico. Crítico e 1. E o último. 26. Vai dar 5 danos. 5 danos. Eu tô dando do biquinho dele. 5 não, 6 danos. Vamos. É, 6 danos. Tem um crítico. Dano do bico. Vai cuidar mais não. Não, o dano do bico é baixinho, cara. Ah, mas vou falar pra ela jogar pós de você. 4d4. Mas depois tem um pós. Palhaça! Mas o pós você tá olhando a ficha do bicho aí? O pós também é mental, né? Depende do Poison. O Poison, você vai rolar então 4 saving throws. Ui! De constituição. Dificuldade 15. Ih, passou, né? Se não passar, que é só. Assim eu espero. E vamos dar o dano dos biquinhos aqui, ó. Os grão não. É mais 3. Não. Isso. Então já tem mais 15 de dano, Murray. Não sei, só que parada, né? Porra, eu tô ajudando, tu tá reclamando? 19. Eu acho que eu vou conseguir ler a parte em inglês. 22. Você os vai, números parecem que não estão em inglês, né? 26. Mas a ficha dele não tá igual. Não, não, de 3. O número tá em inglês sim, Jeff. Passou dos 4, Jeff. Passou os 4? Que bom. 26. Não, seria pior se os números estivessem, sei lá, 27, em outro 30, sistema, né? Em romanos. 33. 2, né? Ele ia falar japonês, mas japonês é na 40. Nossa, por enquanto 73 de dano. Deixa eu ver. Coreano. 46. Também nossa, acho que só deu um. São mesmo. Acho que não. Eu tô jogado esses jogos aí, Japão, chinês, coreano. 53. Que jogo coreano você jogou? Nossa. Eu já joguei. Eu tinha um Naruto que não tinha tradução, era só em japonês. 60. É japonês, não é coreano. 67 pontos de dano dos picos, das picadas. E o crítico? Ragnarok. Ah, é, tem o crítico. Tem o crítico. 67. Ragnarok é da coreana. 67, 70 de dano. Tá redondinho. Mais 70 de dano, Murin. Deu 143? 143 de dano. Murin. Faz os save throws aí, ó. Do poison já passou. Todos? Todos. Isso era só 4. E agora você rola outro saving throw de destreza. Isso. Agora pra não ficar agarrado? Não, não, peraí. Vai matar ele? Tá quase. Não, provavelmente. Se ele tomar esse bagulho, acho que sim. Nossa, precisa de mais 60. Você está grappled automático pelos tentáculos deles. Eles batem os tentáculos e você vai fincando aquelas farpas assim. Né? Ele fecha aqueles espinhos e enfica o tentáculo na sua carne. E aí ele abre os espinhos assim e fisga a sua carne. E aí todos eles vão 5, não, só 4. Vão fisgando você, enrolando você, prendendo você nos tentáculos dele. Você tá grappled. Grappled você não tem deslocamento. Seu deslocamento se torna 0. Estão todos em cima de mim. Não precisa me deslocar. Fica. Ok. Tá, eu faço 4 de destreza, tá bem? Não, na sua vez você pode gastar a sua ação pra fazer um Athletics ou Acrobatics pra escapar. De uma vez. Tentar. Mas eu sou depois dos bichos. Então você tem que tacar off e a. Murin agora. Não, é ação, né? Não, primeiro eu. Não, vou já atacou. Elas duas. Já atacou já. Não, tem que atacar elas duas. É. E só toma. Aí o outro. Não, é. Os 10 não vão atacar? É? Os 10 não vão atacar? Então. Você não vai ter game over pra ele, viu? Ah, eles só batem em quem tá sonhando, teoricamente? Por quê? Senão ele tá se fudendo também, não, cara. Essa aqui é a questão. Se ele morrer, é quem de novo. Sim, se ele morrer, é quem de novo. Por isso que é preciso. Porém, parece que ele tá fazendo uma coisa ruim. Se ele morrer, eu matei. Se ele morrer, ele morreu. Vamos lá, são 5 Griggs. Se uma Ferrari e o Fusca atacando a Lisbeth e a Kofi. Estou meio com desvantagem. É o seu com desvantagem. Então é normal. Até acertar. Então é normal, o que é muito bom, que me facilitou pra caramba. Já me sumiu um dado. Achei meu dado. Até acertar, se acertar aí, vai ter com vantagem normal. Tá, vou jogar um por um aqui, ó. Pra você tremer. Já, tem um. Já. 19. Acertou? Não, não, acho que eu tenho 20 de CA, peraí. Oh, de Everson. Aí, de Everson. 20 de CA. Sorte, 19. Charm. Errou. 14. Charm. 20. 20. Acertou, agora pode jogar um botão. Vai ter mais 2. 20. Aí, 18. Não, não, 15 quer dizer. Errou mais ainda. Não, 15 no dado. Não. Total. Errou pior. Você tem um ataque. E aí, só 18 acerta 15, tudo. 18 acerta 25. Então, dois. Eu acertei dois ataques na Kofi. Por causa que tem uma capa. Vê se tem multi-ataque. Eu acho que eles têm multi-ataque também. Sim, eles têm multi-ataque. Você dormiu com ela? Eu não tô. Na verdade, eles vão fazer três ataques. Por isso que tá acontecendo essa merda. Tem menos armadura, só os pano também. Ó. Primeiro foi. Os tentáculos te agarrando e te rasgando. Dois tentáculos. Os que te acertaram com os tentáculos podem te atacar com mordida automaticamente. Beleza. E. Com mordida? Vamos chamar de Azira. Flanqueada, tá, vontade. Vai lá, top. 20. Não. 20 num e 21 no outro. Os dois se acertam. Então duas garras, dois bicos. E agora os 5 podem te atacar com os rabos. Vamos lá. 1. 17. 2. Crítico. Errou. 3. 20. 4. 25. E 5. Outro 25. Um crítico e 3 normais. Um crítico e 3 normais. Então eu te acertei 4 ataques de. 2, 2, 4. Só não soma. Não. O atributo 4 vezes. Não, não sei ver número em inglês. Não, o número eu falei que não sei. É, não sei ver número em inglês. Mas eu tô em inglês, eu não sei ver nada. Eu não sei ver nada, mas olha, um 8. Ok, Toff, vamos lá. Então foram duas garras. Duas garras na Toff. Aqui tá escrito AC, eu conheço como CA. Acho que era na mesma. Era na mesma. Mais 10 contra CAC. O que, que é isso? O que, que é CA condicionado? Tá. Garras na porta. Garras. Garras. Tá, garras. Mas eu tô pensando nessa cena. Tem a nova raid do WoW é basicamente isso. Eles estão dentro do santuário. E o santuário vai se desfazendo. Ah, quer que eu jogo dano médio pra não ficar rolando dadinha? Tanto faz. Não esquece que tem só o crítico no final. Sim. Eu acho que é então tá, vamos dando médio, vai. 44 dos dois tentáculos. Acertei os dois bicos. Foi 2, 2, 4. 44 mais 26 vai dar 70. 70. Foi 2, 2, 4. E agora são? 2, 4 caudas. 2, 3, só que 4 caudas. 40 caudas. 70. 70. Mais 44 das caudas. Mas o crítico. Já contei. Já contei. 114. Caiu? Se tivesse crítico aí, eles vão cair. É porque eu ainda não recuperei os pontos que eu perdi lá do drenado, tá ligado? Eu tô com 4 níveis de exaustão, meu life total cai pela metade. O life total na metade quanto que é? Eu tenho total 131 menos 32 que eu perdi, dá 100 e... Qual é o seu ponto de vida máximo no momento? 133. Não, não, no momento que você está. Com exaustão. Pela metade disso. Você tenta alguma coisa, não deu morte instantânea. Não, ainda não. Ele ficou por uns 20 pra dar uma. Não, não precisa reclamar nada. Você recupera esses pontos que você tinha perdido por dano eclótico. Você fez descanso longo. Ainda não, ficou dormindo 4 horas só, não foi? Valeu. É considerado um descanso longo. Você não tem arcana. Você recupera todos os slots. Então ela não caiu. E 11 slots. Não caiu? Caiu. Eu tô com 4 slots, não caiu pela metade. É. Ah, verdade. E aí mas a Toph. Você recuperou um nível já. Pra todos os efeitos, eu ainda não vocês sei vem. De nível, tá ligado? Não tô com aqui se demais. Ele. Griel, você tá. Olha os fechados na meditação ou abre os olhos? Tá, minha vez já caiu. Não, você tá de olhos abertos ou fechados? Fechados. Fechados. Só escuta o som, o baque da Toph. Ela para de ser assim. Dando mais uma estrebuchada no chão. Se ele, você vê a Toph. Falando com o Theo. Tipo, ah, Theo, não, isso é força, muito pra cuidar. Começa a gritar, gemer, se chacoalhar no chão. De repente a Toph para de se mexer. E vão surgindo ferimentos no corpo dela. A boca dela começa a expelir sangue. Vai se formando uma poça de sangue embaixo do corpo da Toph. Vamos derrubar a Lisbeth agora? Vamos! 5 brincos atacando a Lisbeth? Caralho. Toma aí, Lisbeth. Ok, 25 te acerta. Mais um 21, acerta. Nossa. 20 acerta. Não. Quanto dano tá? 25 acerta. Esse é o último, né? E. 22, acerta? Tu acertou 3, né? 4. Isso são os tentáculos. Vamos tentar. Quatro tentáculos, vamos lá. Eu tenho 150. Caramba, quatro dano de tentáculo, Lilith? Você acha que é o cara que tá mais na forte, né? 88 de dano. Tá vivo ainda? Tô vivo ainda. Tá vivo ainda, ok. Então, vamos lá. Atacou com o tentáculo, eles atacam agora com os... com a boca, né? Com o bico. Até são 140. Grick ou... Grick. Vamos lá, com o bico agora. Você tem quanto de construção? 26. Errou. 19. 23. 20. Errou. Errei 2. E 17. Errei 3. Acertou 2 mordidas. Soma mais 26 de dano. Você tem 120 de vida, desde 3 a menos que eu vou fazer. Eu tô ganhando em média. Eles vão por cima de você, igualmente por cima da Toph, né? Batem com aqueles tentáculos tentando enganchar em vocês, conseguem enganchar-se na carne, vai puxando, rasgando. Conforme eles fazem isso, eles projetam um bico pra cima de vocês, mordem, arrancando um pedaços de vocês, soltam vocês, recuando pra trás. Serpenteando igual uma serpente já gira e bate em vocês com as caudas. E agora 5 caudadas na Lisbeth. 20 errou. Errou. Terceiro, 24 acertou. Quarto, 25 acertou. E o quinto, errou. 2 ataques de cauda. Mais 22 pontos de dano, você toma. 5? Mais... Não. Caiu? Ah, dá, 136. Caiu. Ai. Vocês escutam, no outro quarto próximo dali, vocês três só, escutam no outro quarto próximo dali, a Lisbeth dando um grito de agonia. E eu ouvi o som de um corpo despencando no chão. Ela caiu? Sentiu a dor, né? Na verdade, quem sentiu? Ela é entrelaçada. E eu tô meditando na corrente. Minha paga. Você sente também. Tem um sente também. Sincero. Ok, foram os bichos, né? Ariel, eu tô recebendo um 0.3 e 0.4. Sai de com o Rafa, é? A Kaira. Não, a outra. Ah, eu fiz toda a minha conta, a minha vida, a que eu tenho e a conta que eu tenho. A minha lá que vai pegar um dano de PC. A diferença de 2 e 3. Por quê? Beleza. Porque essa menina é uma desgraça. É um demônio. Então eu sou ela. Por 17. Eu sou um demônio em pessoa. Você sabe, né? Você sabe que você é ela. Vai lá, quem que é o próximo? Acabou os bichos. Você é demônio em pessoa. Murray, você. Daí, também. Eu, então vou usar. Obrigado pelo loot. Ação pra tentar um inside scrapple. Ok. E só fazer isso? Não. Parece o... Ele vai gastar não, necessariamente só isso. Mas você pode atacar, mesmo sem sair do grapple. Sim, você pode atacar mesmo. Sim, mas é que eu... Foda-se o grapple. Sair do grapple que eu quero fazer uma é só... que o cara tem vantagem pra atacar ele. Dá ataque de cuidado e foda-se. Tá, é 4 testes de destreza? 4 testes de destreza ou um só? Você passar. 4, você tem que ser soltado em todos. Nossa, fodeu, o grapple, eu... ele conta como se fosse é um... destreza, é Athletics. Athletics, é, melhor só o Athletics. Boa. Ferrou, hein, você tem 11 pontos. Me ajuda aí, não. Brad. 11 não, 21. O grapple, cada grapple conta com, uma, com um ataque, certo? 16. Certo. Quantos ataques você tem? Você tem 4 ataques? Posso escapar de 2. Posso escapar de 2 nesse turno. Na verdade, você tem 4 ataques. Vê que se você tá gastar escrito. O posto de ação, depende, você pode tentar se livrar de tudo. Depende do que tá escrito na descrição do monstro. Vê se ele precisa fazer, gastar uma ação pra fazer isso. Se for, é só um por turno. Ação pro grapple. Mas não é automático? Se ele encostar, ele já aprende. Não, pra sair. Mas não, tu falou assim, pra ele prender, ele vai. Lógico que vai ter gastação. Não, mas pra ele. Não, mas eu acho que dá pra sair de 4, porque não adianta nada. Olha, sai de 1 e tem 4 pra prender. Então por que eu vou sair do grapple? Ele tá preso. Fala nada, regras normais de agarrar. Regras normais de agarrar? É. Sim, vai ter que sair. Então vem na regra. Sobrou dos 4. Sobrou dos 4 de uma vez pra poder. Ah, 2. Nossa, pera lá. Não, se ele sair do teste, ele sai dos 4. Sim. Se ele sair de 1, sai dos 4. Ah, então de boa, tô falando. Tipo assim, você tem duas chances, tá ligado? Aí você pode usar a posição pra ter mais duas chances. Mas se você vai no primeiro, você já tá fundo. Você não tá só grappled, você tá restrained também. É. Sim. Restrained, você tem desvantagem de destreza, acho. É, você tem desvantagem saving throw de destreza. Destreza, não vai te atrapalhar num atleta. Só que eu não perco a fúria porque tá restringido. Vai lá, DC 15, hein? Ah, não, é. Você faz. Você tá com exaustão ou sem? Sem. Então é um só. Opa! Né? É um só pros quatro ou um pra cada? Um pra cada. Então, pior que pode perder é fúria sim. Não, não perco sim, mais. Tem que atacar. Não perco mais o meu poder. Ele tá tomando dano. Ele tá meu tomando poder, dano. Mas o meu poder eu só perco a fúria incontrolável. Eu só perco quando eu tô inconsciente. Mas você tá inconsciente? Não. Você está dormindo. Pra mim eu estou inconsciente. Pra mim eu estou batalhando, lutando, firme, forte. Boa, boa. Boa. Então sai do prego. Então morra firme e forte. Joga dois dados ou só um? Mas aí, assim, são quatro testes. São quatro bichos de gato. Tem que se soltar pros quatro. Tem que soltar pros quatro. Posso jogar pros quatro num turno só, teria que usar pulso de ação. Tem que usar pulso de ação. Cada grapple é uma ação de ataque. Você só tem dois ataques. Só tem dois ataques por turno. Então você tem que gastar o pulso de ação pra se livrar dos quatro. Se você tirar. Pra me livrar de quatro, fica. Ó, regra caseira. E depois sair. Se você conseguir um crítico no dado, eu deixo você se livrar de dois. Tira dois crítico. É só você tirar dois 20 só. Você tem inspiração, hein? Dá pra tirar? Olha, é mais fácil tu dar 4 ataques neles e matar 4. Dois ataques. Por quê? Ele só tem dois ataques. Você joga pulso de ação. Aí vai usar 4 ataques, soltar, bate 4 ataques neles. Usar pulso de ação e atacar. Você pode usar o redemoinho ou o poder seu, usar pulso de ação e usar outro poder seu. Que bate todo mundo. A intenção era essa, mas eu teria que me afastar pra poder usar o ricochete. Por quê? Não tem ninguém, amigo. O ricochete ataca a distância. Como que vai mexer o machado? Os caras tá grudado. Faz assim, ó. Cadê o ricochete? Sou. O outro tem que prender o machado pra ganhar distância. Agora eu não sei o que eu tava pensando. Mesmo que pensei em trazer de morta a cega. Depois a vingativa. O cachorro tá sujo. Morreu, Dê. Não, morri. Só de manhã. Ah, é? Aí 6 metros. Cada um. Vai morrer. O cara pode estar até 6 metros de você. Quem quer de você? Lógico, o cara tá grudado no casal preso. Mas você fala assim, ó, ele vai fazer aqui, daqui ele vai pegar no outro e vai pegar no outro, ele vai só rodar. Então eu consigo atacar normal, né, Jack? É sua próxima ação. É? Consigo atacar normal. Com desvantagem. Com desvantagem? Tem? Tá restrained. Ah, tá restrained. Seu ataque só com desvantagem. Uma inspiração você consegue pra atacar. Não, mas um ataque normal eu vou usar. Cuidado? Inspiração pra. Não, meu ataque de distância eu preciso usar, né? Inspiração, não posso usar. Aí tá certo. Então vamos usar legal pra jogar normal. E aí, gente? Não. Vou jogar você assim. Vou jogar o ricochete? Não tem um. É o ataque. Deixa eu ver se eu preciso fazer um ataque aqui. Eu acho que não. Eu vou sentar e chorar ali. Faz o seu de destreza, Jeff. É, ricochete maior. Save entrou de destreza? É. Vai pegar o 5 então. Exatamente. Sim. Fusão. E depois ele pode usar a posição e usar outro. Fusão. Save entrou de destreza. Eles não tem proficiência, tem só mais 3 de bônus. É assim que o monstro tá me segurando? Não tem problema. Eu tô no monstro no meio. Qual problema? Ó, aqui pertinho, do seu lado. Tem 5 dados aí. 19. Ui, 2 erros, crítico! Esse aqui errou. Só um passou. Só o 18 passou. Só o 18? Só. 19. Ok. Esse só passou porque rolou no prato, hein? Só passou. Nota dano aí. Quanto? Assistente. Peraí, tem que rolar 10 D6. Vai rolar 10 D6 ali. Anuncia o próximo. players. Do Murin, Lisbeth. Era que eu vou usar boost de ação, eu vou usar menor. Oh, ok, ele vai usar boost de ação, vamos esperar. Lisbeth, já você vai ser a próxima, não vai pensando que você vai fazer. Ok, teste de morte. Teste de morte. É verdade. Já pode antecipar a ação dela? É. Ó. Ou ela 10, vai acordar no outro plano? 16, sem 19. Sem experimento nenhum. 19. Rerolo. Era o destino. É. 20. 20 aqui. 20. Deixa eu ver, só não tem aí. Foi 8 mais 2. É. Johnny! 30. 20 com 19, 39, mas não, eu falei 20, 49, já, eu falei 20, porque eu já joguei mais um 1. 9, 10, tinha dado 19. Somei o 20. 2 é 20. Com os dois, se arrumou 30. Mas aí você confundiu mais ainda agora, velho. Não, tô achando que eu tô ajudando a somar, o cara tá me confundindo. Quando você tinha dado esses dois dados antes de você arrumar? Um 6 e um 5. Ok, 36 com 11, 47. Pronto. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rafa, já comecei a somar. Mais um de 12? Rerolo. Dois, rerolo. Um. Pronto, 49. 7, 48. 48, mas. Entra a fúria também? Depois é mais 10. Não, não, não, não, não, não, não. Então é só mais 5. Só dois de força, só mais 5. Não, 53. 53. Em 4 só. Em 4 e 1 tomou 20. 6 de dano. Agora, bônus de ação. Puxa de ação. Soltou aquela pimentinha? Tira a inspiração pra não jogar com desvantagem. Né? Murray, você joga o seu machado e vai. Vamos ver se mata alguém, né? Acho que todos. Cortando o tentáculo deles, cortando cabeça, rachando o bico, tá? Eles ficam extremamente feridos. Murray, os quatro mais feridos, eles soltam você. Só um deles continua ainda te agarrando. Continua grappled. Não, não, o que tomou 26 era o cara que não estava agarrando ele. E isso vale uma inspiração, né? Você joga uma inspiração pra fazer isso. Eu não tenho uma. Quer? Gasta convicção. Gastar inspiração pra fazer isso? Aí você não precisa mais gastar inspiração pra jogar com vantagem. É. Você já não vai ter mais vantagem. Tira sua inspiração, ok. O que tava... O que tomou 26 é o cara que tomou não tava 26 é o cara que não tava agarrando. Pronto, não tem ninguém agarrando. Agora. Você está livre dos caras, pode correr. Ou você pode terminar de matar. Feito um patinho. Vai, teste morte. Vai dar o pulso de ação aí? Lógico que eu vou dar o pulso de ação. Eu você acha aí. Que eu vou correr? Eu nada. É bom se matar, senão você morre. É. É. Tem que matar pelo menos esses quatro. Peraí, cadê o dado pá? Bate que eu tirei. Vai usar o mesmo poder, só que de menor intensidade? Sim. Eu tirei menor. Maior. A não ser que o Paulo use algum ponto heróico pra isso. Não, acho que não precisa. Acho que não, pelo menos. Então vamos lá. Acho que vou fazer xixi. Não vai não, fica aí. Ah, tem que jogar com desvantagem, né? Ah, não precisa. Fiquei aqui só pra fazer o save, depois você vai. Eu coloquei a mestrar sem parar, vamos lá. 14 com. Acertou. Tem controle sobre isso. 25. Sim. 25 acerta, né? Acerta o. Tá, 4d6. Faz save ou não? Não. Ah, então... ah, não, peraí, cada um faz o save de destreza. Se conserta a minha irmã, que ela tá. Ele tá dando dano conforme a tabela abaixo. Save de destreza, Jeff. Destreza. Caiu. Joga uma vez. Defoca. Vou jogar uma vez. Isso aqui é aberto ou fechado? Meio. Então, é aberto ou fechado? Seu filho não vai te... Seus filhos gêmeos não vão te respeitar. Tri gêmeos. Só um 20 passou. Só um 20 passou. Só esse aqui passou. Não, esse aqui passou também. É 3, 19, né? 19, mais 3. Então 2. 2 passaram. Agora você vai decidir se esse cara que passou é o que não foi lesado nenhuma vez lá. Vou jogar um D6. O cara que não foi lesado é o meu 5. 4. Cadê? Tem mais um. Tem mais um. É, tem mais um. Agora é o número 1. Também não foi. Eu não joguei nada do que eu fiz. Só pra ver se o cara que não tinha tomado dano. Era o foi cara que passou. Torta, não foi o cara que passou. 4d6. É. Então, ok. Joga quanto de dano aí? 4d6 mais 1d4 de chuva. Metade desse dano. Lizard, vai fazendo sua ação. Mata, mata, mata, mata. Mata. O link é suquinho? 8, 10. Vocês tomaram suquinho? Falei. 18, não. 8, 10. Calma aí, Liz. 18, 23. Ah, você tem? 23 de dano. 23 de dano. 23 de dano. Tem duas tentativas, né? Bota aí. Tem 3. É, o primeiro falhou então. Uma falha. Tem que tirar quanto dado pra ficar vivo? 15. Não, 49. 10 ou mais. É, 11 ou mais. 26, 23. Ah, então, 26. 50% de chance. 50% de chance. Okay. Murren, você gira o seu machado, vocês escutam o Murren. Gritando desesperado, se debatendo na cama dele. Murren, você gira o seu machado rodopia, destruindo, esfarelando aqueles cérebros flutuantes. 4 deles explodem. Esguichando em você uma gosma meio amarelada, meio ocre. Apenas um deles sobrevive extremamente ferido. Já faltando uns 4 tentáculos dele. Você... Uma falha. Hã? Uma falha. Não, calma, calma, calma, calma. Você ouve em sua mente, Lisbeth, a voz de Valkyra novamente. Desperte, meu filho. Minha filha acordou ainda. Joga um insight. Aí ele não acordou, minha filha. Tá difícil. Minha filha, faz favor, né? Essa noite, ela vai dar noite, você é aí. Minha vez. Falei pra você que não matar, gente? Não. O que é? Aê, moleque! Quanto? 20. Aí sim, agora acordou, hein? Boa, guria. Acordou bem acordado agora, hein? Quem acorda agora é essa caia aqui. Agora tem que pensar tudo nessa mão. Terceira vez que eu vejo minha ação inteira. Ele ia me salvar. Eu sabia como ia acordar ela já. Ah, ela ia tocar na lágrima. Ia chorar na lágrima dela. Uma lágrima. Era ela que você ia acordar? Era. Uau. Quero ver se me achar. Estou chorando verdadeiramente. Lisbeth, você desperta no seu quarto. Uau. Caída no chão do quarto. Só sobrou um morto. Tá? Com roupa de dormir ainda. Tá, eu tô morto. Você tá cheio de... Corpo todo dolorido. E a lágrima de Valkyra brilhando. Tá? A lágrima termina de cessar o brilho e você ouve a voz de Valkyra vindo de dentro dela. Vá ajudar seus companheiros. Aí eu vesti minha armadura. Acorde. Eu preciso vestir minha armadura. Será que você vai vestir armadura? Vai demorar 5 minutos pra vestir armadura. É 10. Ela usa 10. É 10. É 10, é verdade, dela é pesada, é pior. Alguém vai te ajudar a trabalhar. Sai correndo, pulo de cabeça na armadura? Tem certeza que vai vestir a armadura? Não tem como usar 10 pra vestir a armadura? Não, não. Você pode reduzir o tempo pela metade, ou seja, vai pra 5 minutos. Se você vestir ela mal e porcamente fica com menos 2 de bônus na seda. Ah, sim! E só demoraria aí, ó. Olha lá, só de camisa longa. 50 rodadas. Espada na mão. 50 turnos. De boa, né? Sem ela. Dá, né? Você deixa só colocar minha calça. Você faz correndo, você faz mal feito. Não sei como você dorme. Se é de camisola, não tem calça. É, agora com armadura de couro. Calça. Mas de repente dorme de cirolona. É armadura de couro. Aquele buraquinho assim. Né? Já viram o cirolo que tem aquela aberturinha aqui atrás, assim, pra cidades? É a armadura dela, dormiu com ela. Nix, não é muito louco pensar, porque nasce vestindo as meninas tudo com a pessoa. Griel! Yeah. Ok. Tipo, bom, calma, terminando de escrever. Você acorda, né? Desperta, tudo, ouvindo a voz de Valkyra. Tá? A lágrima cessando o brilho dela, tá? E você sente um calor no seu corpo que vai sumindo lentamente, gradualmente. Você está com um ponto de vida. Menos mal. Ah, ao invés de pegar a calça, pega as poções. O que foi esse zoião regalado seu aí? Eu pego a mochila. Pego a mochila nas costas, pego o que eu tenho que pegar na mão e gente. Joga insight. Nossa, quero ficar meio antes combo. Sem vantagem. 14. Baixinho. Nossa, tá. Sim, entrou. Pensei, não. Quer ver que eu vou curar outro que eu não vou nem falar aqui que disse por aí. Bom, você pega suas coisas. O quê? Pega a mochila, minha espada e. E vai correndo. De ceroulas. Pra qual voz você vai correndo? Pra voz do Murgin? Só o Murgin tá gritando agora, né? Só. Só eu acho que. E eu preciso da minha bota. Eu ponho a bota. Não, eu também tô, mas eu tô Correndo. Para muito longe. Interação com o objeto. Saiu correndo em movimento. Você vai correndo em direção ao quarto do Murin. E aí você para, passa em frente ao quarto do Theon. Tá? Que estrategicamente era do lado do seu quarto. Do outro lado, que era da top. É. E aí você vê lá dentro o Griel sentado, meditando. A Ciri andando de um lado pro outro. A Toph caída no chão sobre uma poça de sangue. A parede do quarto estourada. E o Theon na cama abraçando a Kyra. Não tem nada de bicho. Precisa acordá-los. Olha pra trás. Ok. Então vai. Quem que é o próximo? Eu. É mais? Ok, gente. Acordei o Theon. Continuo meditando, segurando a corrente. Agora dirijo o nosso pensamento ao flango. O quê? Ao flango. Olha o celeirinho? É. E eu vou começar a cantar uma música élfica infantil que conta a história de crianças levadas que eram raptadas pelo homem do saco quando faziam. O Orc do Saco. É, o Orc do Saco. O Orc do Saco. E eu vou começar a ler a cantar. Música élfica tranquila. Que só que aí o. Na hora que é o Orc, eu troco. Tipo, tem algum tipo de criatura que ataca nos sonhos? Não, meu nome é bonitinho, Devoradores de mente. E aí eu troco o orc do saco por devorador de mente. Na letra. Celerim, celerim, cuidado. O devorador de mente vai te pegar. É, então eu canto aquela música e fica só tocando Dome aquela. E é o fim. Que o devorador de mente vai te pegar. Não precisa nem ser muito afinado, só quero que seja o melódico. O Grel foi na roça. Melódico, mãe, me acompanha aí, mãe. Ela tá fazendo uma mãe, melodia junto comigo. É back vocal, né? Eu só quero que ele escute a letra. Ele tá ligeiro, né, mano? Tá malando. Vamos, meu filho. Bom. Isso é cara. A música élfica. Celerinho, você pode jogar um insight então? Já. Tá, porque com certeza eu vai ouvir, então tá tranquilo. É, mais ou menos, né? Eu tô meio surdo hoje. Tô meio surdo hoje. Ah, deu tipo. Eu acho que foi 18. Quer um ponto heróico? Tá quase lá, hein? Tá quase lá! Foi 18. Tá quase! Tá quase lá? Tá quase! Ah, pera aí. Eu acho que eu reconheço daqui. Eu acho que eu já toquei essa música antes. Tá com o verso errado aqui? Deixa eu adicionar esse D12 aqui. Pô, não fica tão seu jogo, tinha 1 PV. Não, 8. 26. Mas era orc. Mas era orc, né? Orc de você cara. Escuta a voz do Briel. Pô, até nesse que você tá alterando. Cantando pra você. Não basta o livro. Não basta o livro. Você ouve a voz do Briel cantando pra você. Uma musiquinha de infância que os pais dos elfos cantavam pra impedir que eles saíssem. Além das muralhas de Lenore. Só que a música está diferente. E a música te dá um insight tremendo. Cuidado, pois o devorador de mente vai te pegar. Devorador. Aí de repente você vai lá no fundo. 2, agarra seu crucifixo. Então, 3, eu ia falar isso agora, você vai lá no fundo, mas com um chapéuzinho assim, tentar com o dedo, tem umas pontinhas assim com as garrinhas assim, a roupa dentro listrada. Bem isso, Celerinho. E aí você lembra do que aconteceu com vocês quando vocês estavam em Corinthians. Devoradores de mente atacam os sonhos. E aí você desperta. Beleza. Já acordei dois. Eu tô acordador aqui hoje. Bom, olha. Bom. E aí você desperta. Celerinho, você está na sua cama. Grael despertador. Tá? Você está na sua cama não. Você está em cima do armário. Empoleirado em cima do guarda-roupa ali. Ah, então foi pra lá. Que bom, né? Eu também achei que eu tava no meio do. Você tá empoleirado em cima do guarda-roupa no quarto, aí você olha e você tem a certeza de que tudo foi um sonho. Eu falei que era foto. Qual que é o número da iniciativa agora? Agora sou eu e é. Não, o número. O número. Depois do Biel. Tem alguém mais? E ele 19. Ok, então iniciativa de Lair Action. E quando você desperta, Celerin, você rola um save de constituição. Porque você volta a sentir uma dor de cabeça extremamente forte. Atormentando. É, eu só tirei pra ver que vai que eu tiro um, né? Eu acho que deu 10. Deu 10? Deu 10. Eu acho que você está vomitando. De novo. De novo. Você dá aquela vomitada, aquela golfada. E é cachoeira, porque e aí você cospe, Celerin. Aí você joga um D5 pra mim. Pra ver o que você vomita. D6 menos 1. Isso. Não, D6 me rola 6. É. Ou escolhe com 6. 4. Você dá aquela golfada e sai uma nuvem de gás tóxico. Da sua boca. Tá. Mas uma nuvem grande pra caramba, cara. Toma conta do quarto inteiro na hora que você gosta. Quando você vomita aí. Da outra vez, quando você entrou na Academia Arcana durante a madrugada, quando você chegou aí, você deu aquelas cuspidinhas, uma coisinha pequena no chão, né? Agora não, você cuspiu uma nuvem gigante dentro do quarto. Cai do bolso dele um Malboro vermelho. Nossa, tem que ser um cigarro bem ruim, né? Porque... Ai, caramba. Aqui é cigarro de 1,50. Não, Malboro, eu odeio qualquer cigarro, mas nossa, o vermelho... Vai, próximo. Tá sabendo. Ele é um mundo, cara. Não, ele é o Gui. O Gui, como é que você tá sabendo essas coisas? É action. Todos vocês, save de constituição. Cigarro barato. Porque tem um monte de bar na frente do meu pai. Olha, Gui. Um monte de bar que eu frequento. Você, eu frequento, mas eu tomo suco. Na verdade, suco. Você tá caída, eu né? Ninguém no meio, tomou suco. Você fala de suco, teste de morte. Suco, vai também. 22, amor. Beleza. Você sente dor de cabeça, náusea, mas não vomita. Ah, todo mundo? Todo mundo. Gabriel, você tá calmo, tranquilo. Não, um biscoito. Joga com vantagem. Eu tô gostando desse peixe. Você conhece um pouquinho. Uno. É constituição? É. Valeu. Um conta como dois? Não, não, entra no quarto. Um conta como dois? Sim. Ou não? Um conta como dois. Porque ah, você é sério? Tá top. Pera. É bem na hora, exatamente na hora que a Lindbergh tá passando na porta. Mais quatro. É bem na hora, né? A Lindbergh passou, opa. Mas que bom, né? Que a aula dela aumentou pra 9 metros. Uia! Tô brincando, não sei. Eu acho que passei de qualquer jeito. Peguei, tô com 21. Sem ela. Quanto? 21. Agora não precisa mais se preocupar. E aí você vê. A Toph no chão, ela dá uma estrebuchada assim, começa a ter convulsões e cuspir sangue. Gabriel, você que tá focado nas correntes, tá? Você tá meditado, focado nas correntes, né? Você sente correntes saindo do seu peito, interligando você a todos os seus companheiros, tá? Todas as correntes saem, interligam vocês, entre vocês e com o Theon, tá? E você sente que a corrente que liga a Toph, ao Theon e a todos vocês começa a afinar. Muito. Falei em dois testes de morte. Eu sei, é que eu não quis quebrar a meditação. Tem que fundar alguém pra curar a pessoa que tá ali. Né? Eu vou. Quem que é o próximo? Eu. Então lá você. Eu vou usar poupar os moribundos. Só moribundo. Você pode estabilizar a pessoa. Vai estabilizar a Toph? Estabiliza a Toph e te dou uma poção pra ela de 4d4 mais 4, acho. Por que você não deu só a poção? 4d4 mais 4. Eu também não entendi. Porque eu quero fazer primeiro a estabilização. Deve ser Kentrip isso. É Kentrip. Então, mas aqui é magia. É, quem quer usar não pulou. Ah, é, né? Como tá em sonho, é a única magia que ela tem agora, né? Agora é as de druida. Vai lá, druida, seja uma druida. Seja uma druidiza, que é mais bonito de falar. Druideza, não é? Eu acho que a Lihana já tinha os poderes dela depois do que ela fez. Ela virou aventureira. Acho que ele já tirou o poder de druida dela. Não, a Lihana tá gostando dela, o Cassaro falou. O Cassaro falou? O Cassaro falou. Eu acho que não foi o Cassaro que respondeu, mas... É o Cassaro que responde, fala pra você. Por quê? Que ele falou? Resposta da sessão de cartas do Dragão Brasil. Ele mandou uma carta pra Dragão Brasil. Mandei as dúvidas que ela tinha a respeito do personagem dela pra lá. Eles responderam. Foi a primeira carta deles. Eu posso ser druida e Warlock? Eu posso ser druida e Warlock? Eu posso ser druida e Aladdin da Warlock e da Paladina? Resumindo, Cassaro deu aval pra ela ser druida, elite e cuidar de monstros e demônios. Com a bênção de Alihanna. e roubar os outros também. Ah, não, isso aí não. Tem, não. Então, tem um certo sentido, porque ela tá cuidando da vida e da morte. Mas já tá quebrando o fluxo, porque ela virou um Lich. Mas Druida já ganha corpo atemporal no 20º nível. Sim, corpo atemporal. Atemporal. Você ainda morre. Não, vamos lá. O Lich também morre se alguém matar. Se alguém matar ele, ele morre. Na verdade, o Lich já tá morto, só que. Tá, ok, se ele, você, curou a top, joga a poçãozinha nela. Aí eu jogo a poção nela? É, você que tá dando a poção pra ela. Ah, é sua mão que está derramando o líquido na boca dela. Se você tremer com seu mal de Parkinson, o líquido cai fora, elas cura. Nossa, menos. Não, eu coloco o vidrinho na boca assim. E dá um tapa. Nossa, tá quase que comprando uma Kombi já. 11. Mais 4. Mais 4. Tá com 15 de vida. Aí eu apago minhas falhas, né? Apaga as falhas. Você já tá com 15 de vida. Toph, você desperta extremamente ferida. Você sente a presença das 5 criaturas sobre o seu corpo caído no chão. Já levanto. Eu quero ver se ela acordou. Mas então, ela acordou, amor. Hã? Por que não dá pra ver se ela abriu o olho, se ela acordou? Ela continua caída no chão. Mas você abriu o olho, não quer dizer que você tá acordada. Ela continua caída no chão, né? Se debatendo e falando enquanto dorme. Que ela puta. Ela ainda não despertou. Ela morrer de novo. Ela morrer de novo, né? Ok, próximo. Tá brincando agora? Vai ter que jogar minha vez de novo pra acordar o próximo, é isso? É. Só eu tô acordando aqui, cara. Então. Acho que é 19. Então... Vou curar todo mundo, sem ponto de vida. Curar todo mundo? A sua só foi um lixo. Eu tô full. Com 60 de vida. Tá, então divide pra quem precisa aí. 700 dividido pra quem já. Não preciso muito. Eu também. Eu tô com 24 de vida. Mas você quer um lanche? Isso aí. Acho que não. Então cura ele. O máximo que você pode, você cura. É como o máximo que você pode. O que mais você faz, Théo? Todo mundo foi curado? E sim. A Toff é não tá... Tá dormindo ainda. Dormindo. Tá, eu pego ela, toco tá ela. Normal, só com a vida que você tinha tomado. E um abraço ela também. Te dá? Ele tá me abraçando, ele tá me envolvendo nos tentáculos! Sou eu, Toff. Tá me envolvendo nos tentáculos, o bicho tá me envolvendo de novo. Mas você tá escutando, sou eu, Toff. Um dos Grix vai e agarra você, Toff. Né? Começa a esmagar você. É isso que eu tô ouvindo. E no meio do. O tentáculo grosso roça sua bunda. Tá, joga insight. Vamos brincar de passagem. Insight de um minuto e é um porco pra bate. 20 a dificuldade. Espero que você passe. A gente também. Pra bem do grupo de felicidade geral da Academia Arcana. Só falta você. Ó, o livro já tá perto, você tem mais 4. Só falta 4. O gordão acordar? Já falei. Falta o Murray. Falta o Murray. Só falta ele. Tem que contar menos que isso. Tem umas fichinhas aí, né, meu irmão? Só por causa disso aí? Você não tem inspiração? Alguém dá inspiração pra ela. Que eu tinha gastei. Ô, Rafa, você tem inspiração? Não. A última você lembra que. Mas o Rafa ganhou na última sessão. Eu usei já. Ganhou a sessão lá no. Ninguém tem inspiração pra dar pra ela? Eu usei inspiração, acho que pra gente sair lá do. Jeff. Eu te dou inspiração. Eu pego. Não, não, calma. Deixa. Eu tô ali, eu sinto a Toph nesse desespero. Eu começo a tentar passar minha pulsação pra corrente dela pela corrente. Minha pulsação cardíaca conhece meu coração já. Então passar a tranquilidade pela corrente pelo sino do meu coração. O coração faz isso. Eu quero passar a pulsação do meu coração pela corrente da corrente dela. Faz o seguinte, ó. Tá, ok. Como sua ação tá sendo. Tá bem. Ah, você tá na inspiração. Oh, muito bom. Gostei. Roleplay bom. Roleplay bom. Que engraçado, você tipo, ah, não fala. Não, é que é só roleplay. Tipo, não, tipo, vai lá. Subornaram, velho. Você que entendeu que a inspiração que ele passou não foi a do personagem. Não, muito bom. Muito bom, gostei. Foi pompoarismo. Dá um ponto heróico? Vai rerolar ou vai jogar outro dado? Não, só? Vai jogar um dado só. Oh. Vou tirar 20. Boa. Passei. Não, passou? Tem mais 11 bons. Ele tem quantos dados? 15. Ah, passou 20. Oh. 20. Não foi não. Acordei 3 já. Foldado. Mas nossa. É verdade, eu fui dar foldado. Mas que eu vejo não é fogo. Ah lá. No meio. Hã? No meio daqueles guinchos horríveis daquela criatura que tá te envolvendo, te agarrando. Você ouve. o batimento cardíaco do coração do Griel. E você ouve ele falando na sua mente. Toff, desperte esse seu sonho. E aí você acorda. E você tá agarrado pela criatura. Mas a criatura é o Theon. Tá um de lado, né? Você acorda até tomando um susto, tá sendo agarrado. Aí você vai apalpando assim, você sente a barba do Theon, você percebe que é ele. Por que eu tô aqui no quarto? Você quebrou a parede. Eu quis brincar, gente. Tipo... Celerim. Você tá acordado. Sim. Em cima do guarda-roupa. Mais um, tá no pulo. Parou de vomitar ou ainda tá vomitando? Parou de vomitar. Tá no pulo. Só aquela golfada que você deu. Só que tá uma nuvem ali. Ah, pera aí, a Toph despertou também, né? Uhum. Quando a Toph despertou, todo mundo deu o save de construção. A gente tava transitando entre os planos, não tá dando certo. Eu acabo derretendo esse armário. É eu? É você. Agora ninguém vai jogar Pés de Morte. Eu vou jogar com a minha inspiração. O meu deu... 27. Dezoito. Tá ruim pra rodar da Avenida. A gente tá, tá quase! 24. A gente tá, tá quase! A gente tá somando da Toph. Meu o quê? Nossa, da Toph não, desculpa, da Lisbeth. Da Lisbeth? A Lisbeth tá perto de vocês. Você tá somando da Lisbeth. Tá o 22. Agora, o 24. Assim. Ok. 9. É só a Toph falhou? 4. 31. Toph. Você vomita. Nossa. A Toph cai no chão de joelhos, põe as mãos no chão assim, né? Vomita no colo do Theon. É gostoso? Quentinho. Vomita no colo, no colo do Theon. No colo. No colo. Que é? É que foi o tentáculo. Você vomita no colo do Theon, Toph. E... quando você faz, você dá aquela golfada, tem uns... Sério, você vê a Toph cuspindo uma bola preta na boca dela, assim, de um vômito preto escuro no Theon. Tá podre dentro dela. Vômito em cima do Theon, isso. E quando dá isso, as paredes da escola, da Academia Arcana, elas vibram. Elas vibram. Vocês se lembram quando vocês estavam no porão da casa mal assombrada, quando o demônio invocou aquele feitiço e as paredes vibraram. Todo, as paredes, teto, chão coberto por aquelas runas profanas que prendiam vocês ali, é mais ou menos a mesma sensação. Só que as paredes vibram e vocês veem um brilho prateado, levemente azulado, percorrer assim, a partir da Toph, se expandindo assim, percorrendo todas as paredes do quarto, indo pelas paredes do corredor, atingindo o campus inteiro, lá fora, inclusive. Que porra é essa? Acho que você acabou de falar. Ok, a vez do Celerim. Eu acho que você tá assistindo muito Silent Hill. Primeiro eu vou bater as asas pra tirar a nuvem ali de cipar. Bater as asas. Tava puleiro. Eu tirei 14. Celerim, você tem resistência veneno? Não. Vai morrer, neguinho. Tem só 60 de vida. Vou ficar judeu. Que maldade. Joga um... Nossa, você vai, socando, você vai escolher. Ou você joga um save de constituição ou um teste de insight. Chupa de novo. Aí eu vou no insight, parece que a constituição vai continuar dando na mesma. Então joga insight. Porque se eu não fizer isso, vai continuar no próximo turno. Entra no insight e pede o verde. 16. 16? Ah, dá pra melhorar um pouquinho? Mais. Sempre dá. 27. Louco! Celerim, você vê aquela nuvem de veneno gastóxico, você tá lá com o nariz tampado. Aí você vai pra bater as asas, aí você para, olha ao redor. Pensa melhor, recolhe suas asas, fecha os olhos, se concentra. Respira todo aquele veneno. Eu falei, chupa o veneno. E ele não te faz nada. Eu sou resistente a veneno, não? Você acabou de ficar imune a veneno. Falei, chupa o veneno. Vai lá. Vem cá. Quando cobra, chupa a cobra e mostra. Pode deixar imune. Isso te transmite uma autoconfiança tremenda, Celerim. Chupa a cobra e mostra o veneno. E aí você pensa consigo mesmo. Os dragões são imunes a veneno. Eu sou um dragão. Eu sou imune a isso. Eu sou um dragão. Todos são dragões? Não. Sol de veneno. Sol de veneno. Sol dragão negro. É que você no carro. E o verde. Verde. Né? Verde? Verde. É, o preto é ácido. É que agora. E aí, né, bom, agora faça a sua ação. Agora isso foi, digamos, sua reação. Então eu vou ir até o... Literalmente. O pessoal tá gritando, não tá? Tá. Eu vou ver o que tá acontecendo. Ok. Voando. Janela, corredor. Corredor. Tá, você abre a porta do corredor. Tá, galera, vai pra fora. Lá pra fora você vê uma porta escancarada, a Lisbeth na porta, só de calcinha, sutiã, espada, bota e escudo. Essa é uma cena bonita. Só faltou um chapéu de cowboy. Só faltou um chapéu de cowboy e o chicote, né? Que cena hilária, gente. E o violão. E o violão. E aí você vai lá, você vê a cena toda acontecendo ali dentro. Todo mundo reunido, todo mundo já acordou. Só acordou, né? Sim. Todo mundo já acordado, a Toph extremamente ferida, a Lisbeth muito ferida. Um piche na frente. Uma bola negra no chão de piche em cima do peão. Tá? A Kyra dormindo em cima da cama, a Kyra não acordou com tudo esse barulho. Né? E o Murren no quarto ao lado gritando, enlouquecido, em fúria. Ok. Gente, já volto, vou tentar acalmar o Murren. E o Murren gritando, enlouquecido, em fúria ali no corredor, né? E... Sou o Biel, o acordador. Vou só pegar aqui, você também. Ok. Bom, completa sua ação. Eu vou chegar... Eu falei um negócio, mas estava errado, eu pensei melhor. Quarto, a porta está aberta? Quarto do Murren? Não, trancada. Ele tá dentro do quarto... Dentro do quarto dele. Ah, ok. Ação em bônus. Vou começar... Não, não tem. Bar? Não, eu vou tentar. Só uma vez. Tentar abrir. Forçar a porta? Tá, joga um Atléticos aí. Atléticos não, um teste de força. O muro trancou a porta? Um teste, uma vez. Você tranca a sua porta quando você vai dormir? Sim. Que medrozinho! Ai, que ele alguém! Falou o elfo que foi se esconder no refúgio de Glorin lá. É a Bennett Check? Eu vou comer a minha raça, né? Jeff, eu não como qualquer coisinha ainda. A Bennett Check? A Bennett Check, de força. Eu. Check? 22. Ô, louco! 15 e 16. Você vai lá e arromba a porta pra dentro. Tá aberto, só que e a porta começa a gritar: intruso, intruso, intruso, intruso! Você não é desse quarto, você é um invasor, você é um invasor, você é um invasor. Estupro, estupro, que estupro. Tá estupro. Hã? Que tá morre! Ah, ricochete da morte! Ah. Ele grita e ele faz as onomatopeias também. Pra entrar nesse clima eu toco um hacking. Como contra Charlie. Ok, pode jogar. É ele que joga e faz o save throw. Então também. Joga um save. Um save throw? Os poderes aparecem até em japonês, o nome do poder. Pode jogar um save throw. Por quê? Sabedoria. Machado da morte. O gordão passa mal. Pera. É sabedoria, né? É qualquer coisa que tira charme. Ou algum efeito, não sei. Não, o save throw que ele vai rolar é sabedoria, não é? Brincando de acho que é, né? Sair, né? Você vai morrer. Eu juro que você passe. 7. Morri. Não passou. Morri. Não passou. 11. Não passou. Não passou. Quando a gente chega lá, tá o Murren brincando com os totem do céu. Ah, você vai morrer. Ah, esse aqui agora. Esse é o Neron. Esse aqui. Ele tá lembrando da infância dele. Esse aqui ele tranca o quarto. Né? Então assim, ó. Neron, grande urso. Grande urso, Neron. Ai, meu barriga, cara. Senta aqui lá minha história. Ok, Murren continua dormindo. Quer gastar o ponto herói que quer rolar? Aí você tira um crítico. A gente fica tentando acordar ele. Você tem 4 de bônus. Para, peste. Se rica é saco. Gastando um saquinho do totem. Eu tô vendo essa porra na cabeça, tá ligado? Deu pior? Me dá o pontinho heróico aí. Não sei onde tá. Tá aí debaixo do negócio. Que bagulho. Voldemort. Olha o moleque, tá morrendo. Mas e afinal, você conseguiu andar na pista de skate ou o bagulho virou? Para, mano, vai se ver. Ai, caramba. Vai, meu Deus, hoje. Caralho, bate de novo, eu sou ataque de garra. De quem que é a vez agora? Depois de mim. Agora ele vai soltar o supremo monstro. Oh, vamos, assim, gente, vamos trepar que ele vai sentir lena. Parece que são os monstros atacando o Murin. O monstro, só sobrou um. É, só sobrou um. E ele vai atacar sem vontade. Tem um monte de monstro que tá sem fazer nada. Olha que lindo, ó. Meu 20. Que novo. Que novo, maldito. Oi. Vê que a chance é bem grande. 18, errou. Errou. Opa, mas ele tem dois ataques. Chorne, errou o primeiro e errou o segundo. 19, errou o segundo. Não. Chorne. Acertou. 19 acerta. Acerta? Chorne, acertou. Errou, Chorne, acertou. É magia, Chorne. Foi só jogar. É mano, Chorne. Chorne. Ok. Chorne. Chorne. Acertou com o bico. Foi bem bosta. Vai, deixa eu matar a tela. Chorne. Chorne. Não, não deu certo. 14 de dano, Murray. E agarrou? Esse não, aqui, bico. Esse aqui é o do 20. É o bico. Então joga o save em Frollo. Próximo. O bico joga save em Frollo ou não? Não. De veneno, não? Não, não é o bico, é nos tentáculos. Vai lá, mano. Só matar, hein? Só matar, hein? As carregadas de fogo. Melhorou? Tá bom. Beleza, tá bom. Pior que eu imagino os bancos. Sério? Eu sei. Você toca o hacking ali, concentrado, tentando acordar o Murin, não consegue, né? De repente você vê ele, ah, morre, desgraçado! Ah! Se eu nascer, todos morrem. 14 com 11 e 24. Acertou. Acertou. Você nem rolou o dano, matou. Se eu nascer, todos morrem. Me desculpa. Você nem rolou o dano que matou. Tinha quanto? Tinha 49? Morreu. Morreu. É o Murin. Murin. Nossa, maldito! Ele acorda, senta na cama. Eu terminei meu último verso agora. Era inspiração pra matar o último bicho, você entendeu? Você olha ao redor, Murin. Não tem bicho nenhum, você tá acordado no quarto. Só de cuecão. Com a lisa pelada. De couro. Na outra parte dele. O celeiro pelado na sua frente. Eu tô na porta. Você dorme pelado também. Qual é a diferença minha? Não sei. Eu tenho escama. Mas você anda só com escama? Bem. Ok, todos acordados? Sim. Todos próximos? Ah, tenho o mais ou menos. Tá, tem isso, chamando. Quem que é o próximo da vez? Vocês vão continuar agindo, fazer mais alguma coisa? É. Não? Ah, é uma continua os atos. Olha que eu vomito o bicho lá. É, eu volto praga na escola. Você volta praga na escola? Um lugar maldito. Cara. Teu filho vai nascer sem isola. Logo praga, lugar maldito. Já é a terceira vez que eu venho aqui, as três vezes. Eu bom, quase a porta do Murin continua gritando: intruso, intruso, intruso. Destranca por dentro. Destranca. Destrancou por dentro. Ok, quando você vai girar a chave. Agora eu posso comprar. Começa a oscilar novamente. Aquela onda de energia meia azulada. Foi reverbera mal por todas as paredes da escola. Vocês todos ficam zonzos, atordoados novamente. Jogue outro save de constituição. Tá dando muito errado. Que talento você tá fazendo? Crítico, isso? Crítico? Falhou, então. Boa, guria! Eu tive uma atenção, eu até falei. Vamos dormir 22. Na academia. 22? 16. É com vantagem ou com? Ô, dá um contrato com o Jeff. Não, é que eu joguei com desvantagem. Nossa, a dificuldade é 20, tá, gente? Meu, deu 20. Um de novo. Valeu. Um de novo? Monte heróico, monte heróico. Manda aí, manda aí. É, também deu 20, Jeff, porque a minha vez tá perto. Agora ah, sim. É. Mas todo dois. Mundo passou? Dois. Um, dois. É, ele é o único que não passa, fi. É a tua. Predestinada a vomitar. Vomita outra. Na hora que ela tá levantando, né? Que tá tudo voltando ao normal. Ela tá. Vomita outra bola preta no chão. A bola preta cai no chão, se espatifa, se esparrama, tá? Aquela gosma preta começa a se erguer ao redor da Toph, ao redor de vocês. As paredes da escola começam a tremer, o chão começa a rachar. Falei que era a gente. Eu só olhei pro Theo, chama o Vlad. O chão começa a rachar. Destruindo o portal. Tudo começa a tremer, tá? E o chão racha e explode assim pra cima, aquele monte de madeira, e sai uma criatura gigantesca, imensa, de lá de dentro. A gosma preta que a Toph vomitou e se espalhou, ela começa a se erguer e vão surgindo criaturas, novos griques vão se formando daquela gosma preta. E conforme a gosma preta vai emergindo do chão assim, e ela vai desprendendo pequenas gotículas, essas pequenas gotículas vão se transformando em grelos. E vocês estão cercados, novamente, todos vocês, por... Você comeu o Zezerot, velho? Uma dezena de griques. Uma dezena de grelos. E um bichão. E um mega grit que aparece. Nossa. No meio do quarto ali. Pra pegar tudo. Vamos matar? O bagulho tava ali o tempo todo, eu não vi. Jeff, você fez isso? Faz 2 meses que eu fiz isso daí. Eu tô esperando. Tava aqui no tempo. O bagulho da real, você pegou e assustou. Sei lá, tava distraído. Pois é, uma coisa mais nojenta. Eu sei. Se você era assustado. É meio nojento isso. Nossa, em você. É isso que tá atacando vocês. Super líquido, né? Põe isso na porta da T. Gente, o papo tá bom, mas são 9 horas. 9 horas a gente dá um break em mim. É, que aí na próxima tem ponteróide. É, na próxima vocês têm ponteróide. Uma semana de break, Rafa. Uma semana. Uma semaninha só. São 10 graus, 10 gricks e esse bichinho. Não, 2 é meu. Tira essa criança. E eu quero ver quem vai ser ligado o que tá acontecendo. Ninguém tá ligado.